Misterios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Essa bosta. É aqui que o tio vai ensinar o que é ensino. Que lixo? Chorume. Chorume. Chorume. Chorume. Conecta-me. I'll keep your eyes on the road, your hand upon the wheel. Boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o seu podcast dominical conhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br, Chorume com X, o podcast que não fala absolutamente sobre nada, e do meu lado direito, ele que está desenvolvendo um Kama Sutra especialmente para carecas, Wesley Zop. Esse sou eu, olá. Faz diferença. Porra, é uma deficiência, claro, aí que a sociedade... É uma deficiência. Então. Você tem duas carecas pra lidar. É difícil. Na minha frente, ele que só consegue tomar água se estiver vestido de coelho da Páscoa, Gabriel Asbar. Porra! É, cara, é uma dificuldade desde criança, né, que eu tenho. Desde bebê ou não? Desde bebê. Ah, difícil. Mas você tem que falar como coelho também, não? Não, não. Só beber água, porra, né? Não fazer sei. Discurso de formatura, que não. Que é, velhinho? Pode beber água. Pode. Por isso que ele bebe mais café. Né? É, por isso que eu tô de coelhinha da Playboy. Porque pra beber café ele só se veste de guaxinim da Páscoa. Que é mais fácil. É muito mais fácil. Do meu lado esquerdo, diretamente do podcast mais mexicano da podosfera brasileira, ele que tem o costume de gravar sentado no microfone e é tão gordo que pra dar aquele abraço de fim do ano você tem que começar em junho, Raul Lucena, o pino do podcast Los Ticos. Ah, delícia, gostoso. Eu sei. Bom dia, senhores. Só isso você vai falar? Puta apresentação! Porra, eu só vim pra falar isso. Você não ouve o podcast, não, caralho? É, isso é verdade. É que ele tá se preparando pra ir no banheiro. Ah, inclusive. Dá uma descarga no ar. Esse microfone aqui, ele é sem fio. Participação. Fala isso, tá ligado? Inclusive, liga o tablet aí pra ele jogar, porque ele só grava jogando, esse filho da puta. Eu trouxe aí. Aqui, rapaz. Baixei o jogo. Minecraft. Não, né? Eu trouxe um Pense Bem. Eu trouxe meu Aquaplay sem água pra ficar mais difícil. Você tem que ficar abrindo o buraquinho e soprando. Com gelatina, nível hard. Com petróleo, porque daí não dá pra enxergar as argolas. Foi caro, mas valeu a pena. O problema é que você não sabe quando você ganhou, né? Não sabe a hora de parar, né, Douglas? E eu, Douglas Domiciano Ganso, que sou chamado pela minha esposa atualmente de Tratorzão. Porra! Porque dá um belo trato. Não, eu sou bom pra trabalhar escondido no meio do mato, mas pra passear na rua não é legal. Eu discordo, porque você vai ficar super legal passeando com o trator na rua. Com tratorzão. É prático, mas não é legal, eu acho que é um absurdo. É, exato. Mas pra usar escondido no meio do mato, todo mundo aqui sabe que é verdade. Quem nunca usou, não. Exato. Não, entre em pânico ouvinte. Esse é o podcast Chorume, o único podcast semelhante a uma retocolite ulcerativa. Caramba. Seja lá o que for. Deixa eu abrir o Google aqui, vai. Inflama seu intestino grosso, mas depois você dá graças a Deus por não ter pus. Ah, sim. Porra, pode dar vantagem. Pode ser ou não. Antes de começarmos, queria agradecer ao P podcast, Wesley Zop. Por quê? Porque no número 32, o episódio chamado Minha Cabeça Explodiu, eles citaram o episódio lá do Apocalipse Mendigo, falando que a gente teve um plot twist lá, uma reviravolta que explodiu a cabeça lá dos caras. Não, lá. Realmente, eu perdi, aquilo foi injusto. Você não perdeu, você permaneceu vivo e não foi currado. E olha que eu currei três caras. Exato. Mas talvez seja isso que eu tenha perdido. Perdeu a festa, né? A esperança, a alegria de viver. Muito bem, Raul. Aliás, Pino. Quem? Fale lá do Los Ticos. O que você tem pra falar de lá? Rapaz, eu acho que pra quem procura um podcast com um conteúdo legal, que pô, quer alguma coisa assim que contenha economia, que pô, assim, assuntos humanos, assim, assuntos atuais. É, passa longe. Tá Ufa, eu tava anotando aqui. Não, será que é o Los Ticos que eu escuto? Não sei. Pra isso tem o Café Brasil, né? É, Café Brasil é uma boa ideia. É, lá só tem merda mesmo. Mas nota-se. Merda do bem. Lá é verdade. Muito bem. Então, aquele momento que todo ouvinte espera. Não é pergunta polêmica ainda não. É leitura de e-mail. Todo mundo espera porque é breve e gostoso. Exato. Igual a gozada no olho. É verdade. Ninguém nega. Vamos lá pro primeiro comentário no nosso site, no episódio Festas de Arroba, ou Arromba. De Arromba, acho que fica melhor. O Rafael Gomes comentou aqui novamente, se defendendo. No último episódio, ele comentou Pedro Judas e ele falou que foi injusto algumas coisas que dissemos ali a respeito dele. Vamos ver. Ele fala, em minha defesa, seus dementes, eu queria ressaltar que vocês passaram uns 15 minutos falando que o Pedroca, First Papa... Era o Judas, ciumento. Porque todo mundo sabe que Judas era uma bicha que tinha ciúmes de Maria Madalena. Ah, é? Eu não sabia. Agora você sabe. Agora eu tô sabendo. Novo. Mas acho que a gente não falou que Pedro era o Judas, não? Não, ninguém falou isso. Acho que só que Pedro também era... Foi um Judas. É, talvez. Ah, mas sim, na época não existia esse termo ainda. É, tava novo. Era novo esse termo. Judas tinha um apreço pelos romanos e suas legendárias surubas ao lado de águas termais que eram aquecidas por mendigos escravos. E quem não quer ter uma suruba com 12 homens barbudos? Isso é verdade. Não, até eu tenho essa admiração pelos romanos. Ah, com 3 aqui eu já tô afim. Mas com 3 não é suruba ainda, né? É só amizade. Judas já havia convencido Jesus de fazer um vinho para embalar aquela orgia louca regada de pão e peixes. O negócio é open food e open bar. Mas Jesus era um cara maneiro e comedor. Não, provavelmente. De mulheres, ex-meretrizes, e achava que seu pai não aceitaria essa felação generalizada. Era possível que não. Ele era um marceneiro ortodoxo. É. Mas ainda não era cristão. É, não, não era. Agora, a pergunta polêmica para todos os lameruxos da mesa. Quem você seria na suruba dos apóstolos? Dos apóstolos? Sim. Bem, eu seria Pedro. Pedro? Faria, mas negaria. Negaria depois. Até 3 vezes eu nego. Depois já vi que ele espalhou a informação. Eu tava lá mesmo. É possível. Eu acho que... Qual que é o que tem que ver pra crer? Tomé, então eu seria Tomé. Por quê? Porque pra falar, não, tá entrando mesmo, tá, não, eu tenho que ver tem que pra tocar, crer. Tem que tocar. Tem que estar sabendo. Tem que ter espelho na mão, né? Tem que ter espelhinho na mão. Achei que você queria ser Tomé porque queria ver todos os furos ali, né? É um jeito. Pra acreditar que também, era uma suruba também, mesmo. Também, pode ser. É, pode ser. E você, ser. Gabriel Osmar? Eu sei lá, cara, eu seria qualquer um, eu sou só mais um cara. Pode ser. Você é aquele apóstolo que ninguém sabe. Ou você então. O outro Judas, né, que todo... Que ninguém lembra. Ninguém lembra. Eu sou o cara que servia a mesa ali. Você era o Washington. E você, Raul Lucena? Você faria o quê? Você seria qual? Seria qual? Eu acho que eu seria o Judas, porque ele é o único que beijou Jesus. Eu acho que beijar é um ato de amor, assim. Eu gosto de amor. Isso é verdade. Eu gostei antes também. Da suruba fica sempre mais gostoso. É. Uma suruba com amor é diferente. Não precisa me beijar agora, Zop. Calma. Não, mas vamos terminar. Você falou que é melhor. Você falou que era melhor. Ele fala que faça um jabá para o meu canal do YouTube, são os aleatórios. Faça um jabá aí, Wesley. Não, vou fazer porque aqui não pode jabá. Não, mas de canal do YouTube pode. Ah, de canal do YouTube pode? Pode. Mas, então, assistam Os Aleatórios. Não, mas com voz de locutor AM, por favor. Assista Os Aleatórios. Não com pinto preso numa morte. Não, pode ser, vai. Muito bem, Garcia mandou aqui, olá, Chorocasters. Há alguns meses comentei aqui que a greve dos bancários era um tiro no pé. Já que fez os correntistas descobrirem que agências físicas são dispensáveis nesta era dos smartphones. É verdade. Pois bem, o Banco do Brasil anunciou hoje que fechará 402 agências e incentivará a aposentadoria de 18 mil funcionários. Claro que a crise está dando um empurrão, mas outros bancos já estudam fazer o mesmo. Como que você incentiva uma aposentadoria? Cara, porque é tempo de serviço, não, né? Como é? Como você incentiva? Não. Vai, aposenta! Vai que você consegue! Vai, dá entrada, vai! Trabalhe um ano como se você estivesse trabalhando 5! Pode ser. Você quebra as duas pernas do cara e fala que ele é inválido. Ah, aí é um incentivo. Ou só o dedo da calculadora, né, Miguel? Ele pode se alegar. Ele pode alegar ser careca, que é um tipo de invalidez. Ah, bom, então vou atrás da minha aposentadoria. Dado isso, o que é pior? Passar 3 horas na fila, ouvindo comentários em áudio, ou passar 2 horas sem ouvir nenhum podcast, sendo obrigado a dar ouvidos ao senhor com ranceníase na pálpebra esquerda? Normalmente tem esses caras na fila mesmo. Sim, é o cara que trabalha lá. Eu acho que até uma exigência. Apesar da ranceníase na pálpebra esquerda, os caras estão forçando ele a se aposentar, mas não é. Eu só falo, mas isso daí não é deficiência, senhor. Mas ninguém me deixa trabalhar por causa disso. Todo mundo vomita quando vou atender o cara. É, pode ser. Só porque caiu um pedaço da minha pálpebra, às vezes, quando eu era garçom, caiu na sopa dos outros. É. Fica aquela pururuquinha, pô. Não é bom? Tudo bem. É pele de frango. Mas o que ele tá perguntando? O que é pior? Que é pior, Wesley Zop, no mundo de 3 horas de fila, porra. Você prefere ficar 2 horas ouvindo um velho? Sim, porque eu sou fritalco. Ah, é verdade. E fritalco também, né? Eu distribuo talcos, é verdade. Jorge Augusto comentou ali no Apocalipse Mendigo. Mano, esse episódio foi lendário, o melhor que eu ouvi do Chorume até agora. Abraços. Abraços. Bob Balbúrdia comentou, ok. Eu mudei de ideia, o Zop é muito mais caluniador e mequetrefe do que o Douglas. Filha da puta! Eu duvido que existe esse Exato! Eu duvido isso daí, você tá inventando, Douglas! Esse caga na lata só vai em festa onde acontece coisa errada. Coincidência? Acho que não. Exato! A sua máscara cai cada vez mais. Pelo jeito, não só a minha, Douglas. Tá na hora de você começar a lançar sua carreira solo na podosfera. O seu podcast chamado Culote Piloto aí. Onde ele vai falar sobre como pilotar coisas com o culote. Que é uma coisa bem legal. Pense. E veio aqui de Juliana Felipe. Assunto é recordes. Olá, meninos do meu coração. Meu maior recorde foi tomar 20 Yakult seguidos. Nossa, seguidos? E depois ficar 2 dias passando mal e sem ir na escola. Coincidência? Até o próximo e-mail, beijos e um selinho no convidado. Pô! Se deu bem. Qual o nome do cara mesmo? Não, é menina. De novo, não! Não, mas não dá pra confiar numa pessoa que toma 20 Yakults, cara. Não, porra, é o cúmulo do egoísmo. Mas é isso que eu ia falar, foi só pra não dividir. Não. Porque não é que tava sozinho em casa. Foi só pra não ir na escola, você não entendeu. É, também. Vai ver, tinha prova, né? Não, só 3 dias virando no avesso. Mas eu só vi coisas boas, ela tomou 20 Yakults, ficou 2 dias sem ir na escola, só foi bênção. E beijou o pino. É, exato. E aposto que quando voltou foi numa excursão. É verdade. Não sei. Thomas Bekoff. Thomas Bekoff. Mandou o assunto aqui. Contato. Boa tarde, Choromelos. Meu nome é Thomas Bekoff. Você tem que falar. Você tem que falar dessa forma mesmo? Sim, sim, tá no meu contrato. E veio por meio dessa agradecer o melhor host do Brasil ao cara mais bonito de uma bola só de toda a podosfera e ao Wesley. Obrigado. Acho que os outros somos nós. É, sim. Somos nós. Eu não sei porque eu não fiquei como mais bonito aí da podosfera, mas tá, hoje vou deixar passar essa observação. E eu acho que eu fiquei como Wesley. Você acha que você é o único Wesley da podosfera? Eu acho que sim. Ah, não, não, tem outro Wesley. Qual? Tem o Storm. É, tem não. O Storm. Storm não é Wesley, né? Wesley Storm. Não, mas o cara mudou o nome pra Storm porque não gosta de Wesley. Não, mas ninguém bem, gosta, bem ridículo, né? Ninguém gosta. Você tentou fazer a mesma coisa com o Fábio Porchat do interior. É. Ainda vai vingar isso aí. Me aguarde, me aguarde. Tenho planos. Ok, Fábio. Sou ouvinte novo, estou escutando desde o primeiro e esse podcast me faz soltar fluidos anais de tanto rir. Não só dele. Tem uma pergunta polêmica para o Wesley. Mas que cacete! Se ele fizesse academia para se manter em forma, quando fosse para o aparelho de supino, quanto ele aguentaria no reto? Quem não sabe, eu já fiz academia, né? Sim, fiz aguentou academia. Bastante. E aí, aguenta, no reto, não, no reto foi quanto? Quando eu tava jovem, você aguenta mais, né? Você sabe. Mais e mais tempo. Por mais tempo. Exato. Várias séries. Exato. Não, aguentava bem. Pô, eu não quero ser melhor que ninguém, não, mas era 2 quilos cada lado. Desculpa, no reto, 2 quilos? 4 quilos no reto, então. Mas... É, eu acho muito. Eu acho que botava 70 quilos nesse cu aí. No cu? Mas ninguém tava de cu. Que cu? Ô, é o louco. Pino de segurança. Ah, o pino? Oi. Ele não tá de segurança. Eu posso falar que ele aguenta pino no reto. Isso é verdade. É verdade, é verdade. Isso ele garante. É, isso. Opa. Não, isso a gente viu. Mas não precisava ter filmado. Abraços. Ele fala, ainda estou no episódio 40. Thomas, esperamos você aqui no episódio 68, então. Mas... Quando você chegar aqui, seja bem-vindo. Felipe Lopes mandou o assunto às vezes que fui burro. Nossa, mas então ainda é uma bíblia. Mas vamos resumir, né? É, resume só em 3 páginas. Né? Salve, seus lixos deliciosos. Me chamo Felipe Lopes, do Nascimento, tenho 29 anos, moro em Itapevi. Mas não tem culpa, não sei se... Itapevi não tem culpa, é verdade. Participo do Distopia Rastreada e, ocasionalmente, do Tio Urude. Sou técnico de segurança do trabalho e professor de inglês, desempregado em ambas as áreas. Isso é um dom. Não, parabéns. É, eu queria estar desempregado na frente e atrás também, sim. Ambas as áreas. Agora só... Atrás está trabalhando ultimamente. É, também já gravei um podcast com Wesley Zop. Não, até agora eu também já gravei já mais de 100 episódios com Wesley Zop. Eu não vejo como elogio. Exato. Tem vantagem. Só que você vem para americano é a coisa mais comum, cara. Diz, ah, o Pino tá aí para isso. Vou falar isso. Portanto, sou um lixo de pessoa triplamente fracassado. Isso é verdade. Verdade. Eu também. Sem mais delongas, vamos lá. Certa vez, quando eu tinha 12 anos... Eu estava brincando com uma garrafinha de plástico de álcool. Felipe, você tem 5 mil reais. Quer parar agora. Mas e um fósforo? Lembrando que antigamente o álcool era 92,9% de álcool, Gabriel. 92,87%. Ah. Obrigado pela precisão. Às vezes você fica equivocado. Não, eu tô aqui pra isso. Eu não sou tão técnico assim, desculpa. Tudo bem. Já deduziram que deu merda, não é mesmo? Não, ainda não. E é claro que o resultado não poderia ter sido outro. Queimadura. Eu joguei um palito de fósforo aceso dentro de uma garrafinha, pois queria ver o fogo subindo. Será que isso é uma metáfora, assim, pra ele se libertando dos seus desejos sexuais? É possível, eu não tinha entendido isso. Pra sexo? Ele enfia um palito em chamas dentro do buraco da garrafa e pra ver o fogo subindo? Depois de muito álcool que ele bebeu? Cara, um podcast de psicologia, eu juro. É, olha, né? Muito bem. Assim. Não contente com o feito, eu quis ver a mágica da química acontecendo bem de pertinho. A química do quê? Tudo de 2 caras. A química do amor. Sim. Nisso, eu inclino bem pra frente minha cabeça. É. Ficou de 4. Não tem como você inclinar mais pra frente do que ficar de 4. Exato. O fogo subiu. Opa! O fogo subiu. Tomei um susto e me esquivei pra trás. Na hora da tungada, ele assustou e ele levantou. Tarde demais. É, já tava dentro. Minha testa foi atingida em cheio. Na cabeceira, cara. Quem nunca na cabeceira? Sem mencionar os cabelos queimados que tava do cara ao sol, assim, torneado. Praticamente fiz luzes. Depois virou travesti. Só que com fogo ao invés de tinta. Então foi uma gozada no cabelo mesmo. Então... aquela gozada quente. Exato. Aquela gozada de surfista na Bahia. Eu acho legal. Sabe? Lá em Porto Seguro, lá em Porto Seguro. Carnaval de 99, cara, quem nunca? 12 dias ali, pô, normal. Mas penso eu que é bonita essa parte do Chorume, Pino, onde o pessoal manda e-mail pra contar suas experiências homossexuais. Igual o Bergs no último episódio lá. Brincando de lutinha. Claro. Puta que pariu, que ela se entregou muito. Outra ocasião que fui bem burro foi uma vez que fui devolver uma fita alugada do Nintendo 64. Não crianças se devolve, de hoje, né? Crianças de hoje não sabem o que é um Nintendo 64, muito menos o que é uma fita e muito menos que é alugar uma fita. Mas tudo bem. Após a devolução, me deparei com um joguinho de ninjas que tinha achado muito simpático. Não pensei duas vezes e aluguei na mesma hora. Detalhe, isso era uma segunda-feira. Tinha um acordo com a minha mãe que eu só alugaria fitas sextas. Por quê? Porque você ficava sexto, sábado, domingo e devolvia na segunda, cara, pelo mesmo preço. É verdade. Não sei o que deu na minha cabeça, eu tinha criado uma situação onde eu chegaria em casa e falaria o seguinte: mãe, posso alugar mais uma fita? E ela responderia: já disse que não, mas tudo bem, só hoje. Ele pensando isso com ele mesmo. Pensando no futuro. E eu responderia logo em seguida: muito obrigado, mas eu já aluguei. E mostraria a fita pra ela. E os dois ririam juntos, dois abraçados. Exato, e jogariam juntos. Jogariam, zerariam ali na segunda, porque já tinha que devolver na terça. Sim. Né? Acontece que ela respondeu ao contrário e ficou furiosa. Só que não tinha criado uma resposta para uma reação negativa. Resultado, respondi da forma como tinha imaginado. O cara foi no automático, o cara foi no automático. Ela vai falar alguma coisa, eu respondo isso. Muito obrigado, mas eu já aluguei. Por o que ficou prepotente. Exato. Por sua vez, ela ficou puta da vida e tomou o cartucho da minha mãe... Tomou o cartucho da minha mão, não deixou jogar uma vez sequer e de quebra tirou o videogame por um mês. Moral da história, se tivesse jogado a fita em cima do telhado, eu não teria me fudido tanto. É verdade. Ele poderia ter alugado, ele poderia não ter falado nada também, né? É. Se ele tinha essa autonomia ali... Não falava nada. Exato. Jogar o que você tá jogando, não é nada. Não é nada. É, mas é que ele pensou na aprovação da mãe, esse que foi o erro então, dele. Pode ser. Ou ele poderia ter esquartejado a mãe também. É verdade. Se ele não ficaria sem videogame. Que era de 64, cabia, né, o corpo dentro, é verdade. Foda. Ele fala mil perdões por ter escrito muito. Não, acho que mais que o Wesley, que escreveu 100 vezes a lição da lata, ninguém escreveu. Beijos na bunda de todos e ele mandou o link aí dos podcasts que ele participa, que é o distopiarastreada.wordpress.com. Mas não vá fazer jabá aqui. Não, vou fazer jabá, vou fazer uma crítica a eles. Apesar do conteúdo bom, esses filha da puta não tem feed. Ah, é então, verdade. Pra você ouvir a merda do podcast dele, você tem que ir lá baixar no 4Share e colocar no seu celular. Pô, e o tempo de X-Videos que você perde por isso? É verdade. Dava pra ter batido umas três. E aí, Two Girls and One Cup, que todo dia eu tenho que assistir. É pra, pra dar aquela tunada. Exato. Pra ver que a vida é boa, que vale a pena. Sim. Pra acordar feliz, né? Exato. Uma xícara de café e um Two Girls and One Cup. Exato. E ele participa também do tiourude.com.br. Francisco mandou o assunto aqui em religião. Olá, senhores. Pelo visto, os senhores querem ir mesmo pro inferno. Não é uma exigência minha, não. Mas peraí, é o Papa, Francisco? Pode ser. Aí pode eu vou ser. Ficar meio preocupado. Pode ser. Bom, vamos à pergunta. Se os senhores fossem para o inferno e encontrassem o Pata Agachada... Pata Agachada é o diabo, Wesley Zop. Demônia. Não é aquela sua tia que vestia calça de lycra e ficava com a buceta parecendo uma pata agachada. Né? Pata de camelo, né? Não é isso, não, cara. Eu falava por ali. Exato. Tem que loquismo. Vem ver como eu brinco aqui de falar com a Caixana. Ventriloquismo. O pior é que eu vou falar a verdade. Ventriculismo, quase. Se fosse com anos. O pior é que eu sempre achei que ela falava mesmo ali. Agora que vocês falaram que era tipo um truque. Um truque, eu fiquei chateado. Tudo bem. Mas um truque de mestre. Mas ainda assim fiquei chateado. E ele lhe dessem duas escolhas, qual dessas os senhores escolheriam? Você tá percebendo que ele tá perguntando senhores? Cala a boca. Tá. Quem daqui é o mais velho? Sim. Não é verdade. É, o senhor. É verdade. Ter fimose com a pele garoteando a glande e lhe obrigassem a fazer sexo pela eternidade? Traduza garoteando a glande. Uma pele bamba ali, aquela, batendo aquela fimose inflamada que toda vez que você mete arde o pau, Wesley Zon. Tudo bem. Sangra, sai pus. Então quer dizer que você fazer sexo pra sempre não seria uma ótima? Não sei. Não sei como isso não... Qualquer vez que você fizer sexo não seria uma ótima. É. Ou simplesmente passar o pênis num fatiador de queijo e comer depois. Ah! Entre essas duas opções? Salaminho! Não, eu vivo de... No final de qualquer um das duas respostas, o sete peles irá lhe empalar com o pênis dele, afinal ele é o diabo. É claro que é a primeira opção. Não tem nem escolha aí. Porque de qualquer maneira você é empalado. E outra? Preste atenção. Com pinto ou sem pinto? Entendeu? Aqui tem um erro, cara. É. Porque a outra você vai fazer sexo com a pele garoteando para sempre. E o diabo só vai te empalar ao fim. Quer dizer que eu não vou ser empalado. Não, porque é pra sempre, não acaba. Então você toma anestésico e mete mesmo. Mete a rola. Eu acho que tem anestésico no inferno, cara. Passa uma xilocaína. Cara, mas pra você que pede toda vez que vai fazer sexo, uma pessoa pega um alicate e aperta sua teta, que você gosta de dizer. Eu acho legal. Acho que tem uma dorzinha ali na glande, cara. Não é nada. Acho que não vai. Do não. Que você cortar o seu pau fora não, e ser empalado. Não vai ser o que vai te prejudicar. Não, acho que não. Eu escolho a primeira opção. Bom, senhores, vamos à história. Então, a gente tinha perguntado pra ele sobre uma história de escola que ele falou que tinha feito o cara mais feio da classe pegar uma mina. Ah, sim. Lembra? Então ele vai explicar que história foi essa. Muito bem. Estava eu na escola, na sétima série, quando me bate uma inspiração. Uma garota da sala, pra ser poeta. Que chique. Claro que eu era péssimo, mas obviamente, como todo adolescente, eu copiei poema de um livro e falei que fui eu que fiz. Todo adolescente faz isso pra se passar de poeta. Eu não sabia que só adolescente podia fazer, mas tá bom. Tá, é. Tô infringindo regras aqui, mas tá. Tudo bem. O Wesley aparece lá, no caminho tinha uma pedra, entendeu? Que fiz. Esse aí é meu. Mas em um certo dia, meus colegas mal intencionados falaram: Francisco, vamos dar uma zoada no povo? Claro que como idiota, eu falei, vamos. No primeiro dia, copiei um dos poemas que já tinha feito, escrevi o nome de um cidadão da sala e entreguei para uma garota. E em menos de 3 minutos, só escuto a cidadã gritando: você está louco? Você é muito feio para você ficar comigo. Você tem que morrer e nascer 50 vezes e ainda nascer pintado a ouro. Nisso, eu e uma galera rimos muito da cara de nojo que ela fez. Tem razão, eu riria também. eu acho que não, porque você seria o feio. Mas eu sempre ria quando eu era zoado. Ah, tudo bem. Um mecanismo de defesa, né? É tipo ser estuprado, né? Quando você ri, você tá na brincadeira. Não é o alvo dela. É, boa, boa. Vou começar a rir. Em vez de filmar. Não, ambos. É. No outro dia, eu falei, vou ajudar esse cara a pegar alguém. Sabia que tinha uma garota da sala que gostava dele. Foi aí que me veio a ideia. Vou mandar um poema pra ela com a assinatura dele. E ele concordou, assinou, mandamos. A garota leu e na mesma hora aceitou o pedido de namoro. Oh, que com a bonita, sala toda cara. Vendo. Foi aí que começou o início da minha lenda e a minha desgraça. Então ele começou a ser o hit ali, conselheiro amoroso. Sim, conselheiro poeta. Exato. Poeta. Após tal evento, o povo da sala começou a pedir que eu fizesse uns poemas pra eles. Por algum motivo, os cidadãos estavam conseguindo pegar as garotas. Mas foi aí que eu vi a maldade. Vi um cidadão feio para caralho e pensei, vou zoar esse cara. principalmente depois que ele jogou uma bolinha de papel em mim. Cara, que vingativo, né? Mas uma bolinha de papel já serve pro cara se vingar. Vou matar a família desse cara e escrever uma poesia na parede. Ficou doente de amor ali, cara. Copiei o melhor poema que eu tinha, entreguei o poema pra ele e falei, entrega pra quem você quiser. Óbvio que estava assinado o nome dele. E ele se levanta e entrega pra minha prometida. Ah, então ele falou pro cara que ele tinha assinado. Exato. Porque ele pensou, ele jogou no blefe, ele falou, eu assinei, o cara falou, vou entregar pra um menino. Sim, pra tentar zoar o poeta. Pra tentar zoar o poeta, tá. Só que daí quando o cara visse, estaria o nome do feio pra caralho. Tá. Okay. E daí ele vai e entrega pra menina. E ele vai lá e entrega pra menina que era a... O Santo Graal. A eu não ia falar algo tão chulo igual você falou. Eu ia falar a buceta no pedestal. É verdade. Santo Graal foi muito chulo. Exato. Então ele levanta e entrega o bilhete pra prometida. Não, ele fala logo quando ele entregou o bilhete, pensei, se fodeu, otário, vai tomar um fora. Mas não. Ela beijou ele na minha frente. Fiquei chocado com a cena. Foi ali que nasceu a lenda que eu conseguiria fazer qualquer cidadão pegar qualquer garota. Mas foi ali também que Francisco, o poeta, morreu. Mas pra piorar a situação, eles começaram a namorar ainda. O cara virou meu amigo e em menos de uma semana ele já estava aí dizendo que amava outra garota. Então Francisco logo já tinha sua masturbação salva novamente aí. Afinal, ele não ia ficar sofrendo por ela pelo resto do ano, é o que diz Francisco. Fez muito bem. É, não sei. Eu acho que ele fez uma pegadinha muito, muito fácil de ser quebrada. É, então, não sei, mas foi. É, tudo bem. Ajudou as pessoas. Eu acho que há males que vão pra bem, ele fez um bem pra alguém. Isso, exato. Você e não se, tem preço. Como já disse um ouvinte aqui, se você não comeu, a terra há de comer, não se preocupe. Exato. Alguém vai comer. Alguém. Vanessa Lima mandou aqui assunto sem assunto. Olá, chorumentos. Chamo Vanessa Lima, sua ouvinte sem bigode que vive em Portugal. Ai, e este não é o meu primeiro e-mail. É diferente. Né? É diferente. Essa se destaca em Portugal. É. Tem cotas, cotas de mulher sem bigode. Sofre preconceito em Portugal. Olha lá, olha lá o buço liso. Olha a suja, olha a suja. Desde meu último e-mail, estou tentando escutar todos os episódios do Chorume, mas não sei ainda quantos me faltam. É, a pessoa vai escutando. Mas é fácil ver. É só ver quantos tem de episódio. Tem o número, né? Normalmente. É. Né? Mas às vezes a pessoa tá trancada lá em Portugal, as pessoas colocam pelo ouvir a esmo lá, como tortura lá. Ela tá numa sala. E elas não sei quanto falta ainda. Quanto falta desse Chorume? Não é possível, eles estão lançando toda semana, filha da puta. Adorei a ideia dos amigos de fazer um podcast que explica algumas referências. Assim temos o primeiro podcast explicado para dementes. É verdade. Sensacional, né? Sensacional. É. Muito bem aí o episódio Chorume para Dementes, que ressalta algumas referências aí. E sorte que não pegaram um episódio que o Gabriel gravou, porque ele tem muitas referências por minuto. Exato. O cara ia ter 8 horas de podcast. Eu percebi que foi um piloto pra esse modo. Exatamente. Gostaria de dar parabéns por terem se tornado o melhor podcast de leitura de e-mails. A gente está a caminho aí. Acho bonito o reconhecimento. Só tem uma coisa pra dizer. Chupa, Fermata! Boa! Quis copiar? É. Você não pede não que o Léo vem, rapaz. Cuidado! É verdade. É, chupa, Fermata, então. Os caras chupa vêm mesmo, aqui. Fermata. É. Mas caras, chupa com gosto. Os caras vêm aqui, rapaz, querendo com 37 minutos de leitura de e-mail, 40 minutos de leitura de e-mail, não vem com essa não, cara, que é uma hora de leitura de e-mail, cara. Antes desse novo formato ser atingido, eu saía de casa, pegava o metrô e saltava na faculdade, levando uns 30 minutos. Então já estava no meio do podcast. Sim. Hoje, faço o mesmo trajeto, bato ponto no laboratório, pauso o podcast, faço o meu trabalho e volto a ouvir. E ainda vou almoçar com um restinho de leitura de e-mails. Pô, isso não ficou mais bonito? Isto tornou-se uma parte muito importante do podcast. Não sei se é uma crítica, se ela tá falando a verdade. Eu acho que ela tá elogiando. Mas queria eu fazer tudo isso que ela falou que faz e ainda só ter passado 50 minutos aí. Ah, bom, é verdade. Eu queria ter um trabalho que dura 50 minutos aí. Quem dera. Como nunca mais mandei um e-mail para vocês, pensei em perguntas polêmicas. Mas como não sou boa nisso, recordei de um podcast que um amigo português me apresentou que se chama Uma Néspera no Cu. Sim, sim, esse é o nome e eles estão na podosfera. E é feito por um trio de comediantes portugueses. Será que eles ficam contando piada de português lá? Não, acho que não. Não, tudo bem. Neste podcast, os três fazem jogos com perguntas polêmicas interessantes. E inspirado nisso, eu trouxe hoje algumas para todos vocês. Lê essa última parte. Trouxe algumas perguntas polêmicas interessantes. Tá. Preste atenção. Não, eu não tenho atenção. Beleza. Wesley, o que você prefere? Ser obrigado a mudar seu nome para um nome mais escroto? Mais escroto? Talvez o Wesley. Tipo Wesley Wesley, né? No Facebook, né? O cara que põe duas vezes. Tipo, clamídio, herpes, gonorreia. Mas é bonito, isso daí é um nome europeu. É. Ou durante 5 anos, todos os dias, sem falta, durante 3 horas, ter seu pênis arrancado e substituído por uma vagina. Ou seja, mudança de sexo todos os dias. Por 3 horas? Por 3 horas. Mas a qualquer momento? Arrancam, 3 horas do dia. A qualquer momento? Ou tem 3 aleatório. Horas, tipo, das 9 à meia-noite? Não, aleatório, provavelmente. Ah, tá. Tem uma vagina interessante. Se bem que clamídio me pegou no coração. E aí? E era minha chance de não ser o Wesley. E aí? Ó, o que pesa aí? E aí? 3 horas de ciririca ou não ser mais zoado pelo nome? Deixa eu pensar. Não, eu acho que eu vou escolher a Xana. Ah, muito bem. E você... Não, é só pro Wesley essa pergunta, né? Mas você quer falar por quê? Escolher a Xana ou não? Não. Tudo bem. Agora, o que vocês preferem ter? Uma mandioca enfiada no cu ou ter um pênis de 5 centímetros? Atenção, a mandioca seria imediatamente retirada da terra e enfiada no seu cu. Tá, quer dizer, sem lavar. Sem lavar, sem nada. A seca. Com folhagem. Com terra. É. E o pênis de 5 centímetros seria usual. Ah, porra, não tem escolha, cara. É o pênis de 5 centímetros, o dobro do tamanho do meu e funciona. Funciona, meu. Caralho. Coisa que o senhor não faz há muito tempo. Porra. Não que a mandioca não seja gostoso, mas... É. Porra. Não, mas você pensar que você tem uma puta trolha depois, cara, e aí? Voltar a ser duro? É, e aí? Cara, qual que vocês escolhem? Cara, eu escolho a mandioca. Melhor? Pra além de ser todo dia... Rapaz, depois você pega a mandioca e você já tem comida pras crianças, cara. Você não precisa mais se preocupar em sustentar a sua casa, cara. Hoje, como pai de família, exato, você tem que pensar exato. Assim, é verdade. Então eu poderia me dedicar só ao podcast aí, porque eu já teria mandioca ali. Nem sexo eu precisava fazer mais. Porque você já tinha feito. Exato. E você, Gabriel? Logicamente, 5 centímetros. Mas é óbvio. E você, Pina? É o que eu falei. Pra mim, são dois negócios legais. Só que os 5 centímetros e voltar a ser dura... Não tem comparação. Cara. É porque, porra! Vamos entender aqui que o Douglas, ele já deve ter o seu pintão também aqui já. Já deve funcionar, porque teve um filho aí. E agora tem que sustentar o filho. Não, você tem razão. Faz sentido. Pô, uma mandioca. Muito bem, um grande abraço para todos e um obrigado ao Febrino, que me fez entrar no grupo do Telegram, mas não consigo acompanhar, o que é uma pena. Faz muito bem que só tem dementes naquele grupo do Telegram lá. Isso é verdade. Eu também não consigo. Não consegue ou não quer, né? Não faz questão, né? Tem as duas coisas. Você tá no grupo? Eu tô. Exatamente, nunca mandou mensagem. Tiago Ramos Melo mandou um e-mail aqui, o assunto é Jesus, seus 12 amigos, uma garrafa de corote e um maço de cigarro. Isso é um filme. Ou é um episódio do Café com Porrada. Salve o povo do melhor podcast de humor negro das profundezas de Satanás. Um salve. Aqui quem vos fala é Thiago Ramos Melo. Estou beirando os 30 anos e resido em Fortaleza, estado de grandes filósofos da vida como Falcão, Raimundo Fagner, Tiririca e o finado Belchior, cara. Não, finado não. Não, não, não, Belchior tá vivo. Belchior não morreu, não, pô. Não, cara. Belchior está vivo, cara. E sempre estará em nossos corações. É verdade. Belchior ficou louco. Mas não quer dizer que morreu. Não, não quer dizer que morreu. É minha primeira vez que mando um e-mail pra vocês. E conheço vocês há pouco tempo, mas já considero pacas. Graças ao pessoal do MachineCast. Agradeço ao Team Blue que falam de vocês direto. Obrigado. É, fala mal, não sei se eu tenho que agradecer, né? Não, não, mas fala. Tudo bem. E só pra falar, em breve estaremos lá no Cast of Tretas, um momento em onde eu vou estuprar o Wesley Zop, cara. Quem viver, verá. ou virá. Mas vamos ver, né? Quem vai levar o caminhão, Wesley Zop? Todo vamos mundo ver. Sabe que você é um psicopata. Vamos ver. Não, é isso que eu quero. Vamos ver. É isso que eu quero. É isso que eu quero deixar. Em breve, a gente vai gravar esse episódio. Vai pro ar em 2023. Mas já tá aí. Adorei o cast falando de religiosidade. Será que alguém fez a prova do Enem e pensou nesse tema pra falar? Ah, foi esse o tema do Enem? Não sei. Acho que foi. Podcast falando de religião? Não, acho que religião. Foi Churume. Churume. Com X de Xixo. Claro. Então ele fala, tem uma história pra contar sobre o tempo que frequentava a igreja nos tempos de catequese. Como falei, quando era menor, gordo, chato e sofredor de bullying, na década de 90, fazia catequese na igreja nas manhãs durante a semana. Durante a semana? É, por quê? Diferente. Você fazia de que dia? Fazia de sábado à tarde. Que é durante a semana. O sábado ou tá fora da semana. Não, é que eu pensei que era no dia útil. É que quando eu falo semana, eu penso em dia útil. Ah, tudo bem. Pra tá fora da semana tem que ser tipo um negócio fora do calendário. Exato. Um quadradinho flutuante. É verdade. Como o local possuía poucas salas e algumas delas ficavam ocupadas por outras turmas, da própria catequese, crisma... E o moderno curso de datilografia, isso mesmo, datilografia, nós tínhamos que fazer as aulas fora da igreja. E era meio que um labirinto e ficar entrando em salas que às vezes estavam cheias e tinha que ficar mudando, realocando de lugares. Era um lugar estranho, ele fala que era mais difícil você se achar lá do que se achar dentro da estação São Bento do metrô de São Paulo. Bom, é uma comparação válida. Pode ser. Pode ser. É, deve ser pra ficar difícil pras crianças fugirem. Sim. Ou de entrar testemunha, né? Ou de entrar testemunha. Foi aí que entramos em uma sala que fica por fora do local, bem ao lado, mas não era uma sala qualquer. Era o local onde faziam as reuniões dos alcoólicos anônimos. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. O Wesley frequenta. O problema é que eles descobriram quem eram os anônimos. Exato. Deixou de ser anônimo. Meu pai! Meu pai, será que ele não vai mais me bater agora depois que bebe? Me queimar com charuto? Ao entrar na sala, a primeira sensação é do cheiro forte de cigarro que impregnava na sala. Ninguém aguentava o cheiro forte de cigarros baratos do Paraguai. Os caras têm que substituir uma coisa, não estão mais bebendo, tem que fumar, cara. Exato, e por que cigarro do Paraguai? Porque ele não vem aquele rótulinho que causa câncer. Ah, é verdade. Daí... Que não causa. Exato, a pessoa fica olhando pro rótulo lá e desenvolve um câncer, todo mundo sabe. Pô. Ou um broxismo. Por isso que você tem que pegar sempre aquele cigarro que é não fume perto de crianças. Não fume se estiver grávida. Porque... Não fume se você for um feto. Não fume se você for um feto. Muito bem. Então tinha cigarros do Paraguai e garrafas de café onde os compulsivos da birita tomavam sem parar. De vez em quando eu achava uma bituca no chão. Daí acendia ali. Tava cinco, bicho. Amarra a fita, quem nunca, cara? E daí ele era ainda obrigado a limpar o local. Literalmente foi uma lição de vida. Parece que o padre não gostava da gente e pensou em empurrar a garotada pra aquela sala pra ver o que é. Uma vida dura. Ah, a hora que chegou a verdade. A vida dura de um bêbado, sem esperança. Sem contar a nossa curiosidade para saber se tinha alguma garrafa de cerveja, pinga, cachaça, álcool escondida no local. Ele fala que acha que tinha, mas nunca achou. Mas por que o cara ia beber lá nos Alcoólicos Anônimos? É desafiar muito o sistema, cara. Acho que é o único lugar do mundo que não vai ter uma. Não, o cara... Não, tá errado. Somente isso, agradeço a paciência por lerem essa redação e sucesso pro pessoal, já que todo mundo mesmo vai pro inferno ver Satanás. até um futuro e nos encontramos lá. É, eu estarei lá bem antes. Tomara. É velho. Exato. Tomara que semana que vem. Já. Se tudo der certo. Um, né? E-mail de Onísio Lemos. Assunto choromelas religiosas. Olá, queridos amigos. Eu, Wesley Sop. Olá. Meu nome é Nissim, tenho 28 anos. Porra, o Nissim só tem 28 anos, cara. Parece muito mais. Nada, tá. Rodou estrada de terra. Ah, o cara de Minas Gerais trabalha lá no cafezal, sol quente, né, bicho? O cara é conservado, não sai na chuva. Né? Exato. Você olha pro cara, tem 14 anos, mas cara de 72. Faz esse anão aí. Esse anão trabalha no cafezal. Esse velho anão. Não, não, eu sou um menino, eu sou um menino. Ah, que menino. Parece o Nelson. Ele fala, sou o host do Plataforma Cast, um dos três ótimos podcasts lançados semanalmente e sem atrasos no site plataformageek.net. Eu acho que foi uma indireta aí quanto ao atraso. Não, não, acho que ele quer deixar claro, né? Ah, ou só explicar o dele. Né? É, exato. Há muito tempo veio procrastinando o envio desse jabá, digo e-mail. Meio tudo bem. Venho aqui compartilhar com vocês o dia em que fui convidado a me retirar de uma igreja evangélica pelo simples fato de não ter entrado no estado de histeria coletiva ao qual todo mundo ali se encontrava. A senhora besuntou minha testa de um óleo cheiroso e por alguns segundos pressionou a minha testa como se fosse esmagar meu cérebro. Confuso e sem entender, logo abri os olhos. E quando vi todo mundo estribuchando, chorando e rodopiando do meu lado, logo saquei que a dona queria ver meus dotes dramatúrgicos ali. Pô, o cara se sentiu pressionado ali. Falou, pô, meu curso de teatro vai ter função agora. O cara já animou, então. É. Porra. Resumindo, eu continuei encarando ela por um tempo e depois de perceber que eu não iria me mover, ela disse que iria começar a vigília e que o culto tinha acabado para os visitantes. Porra, ela ainda ia fazer uma vigília ainda. Não, cara. mas mandou embora, é. Né? Ó, os visitantes podem ser retirados. Os visitantes, principalmente aqueles que são ridículos e não rodopiam feito Zangief, podem ir embora. Talvez ele, a carapuça serviu, talvez ela não expulsou ele. Não. Ela falou num geral. Exato. Ele falou, pô, eu não rodopiei, eu tenho que ir embora. Exato, exato. Não tinha mandado embora. E vale ressaltar que eu só fui nessa igreja porque as vozes da minha cabeça mandaram. Na cabeça do meu pau, já que tava doido pra comer biblicamente, gastronomicamente a filha do pastor. Gastronomicamente? Boa. Exato, é. Quem, Wesley Zop vai em todas as igrejas aqui de americana tentando comer filhas de pastor. Então, alemão. Que... É. E alguns são caninos. É, exato. É, Wesley Zop, sexo é sexo. Não, né? Eu não vou negar nada, é tudo verdade. Vou aproveitar e deixar minha pergunta polêmica, mas quero que o integrante do Chorume, que ficou desapontado pelo meu poder de dedução em um podcast que nunca irá ao ar, responda. Caso ele não se manifeste, basta dizer o seguinte nome: Rita Cadillac! E ele logo vai se manifestar. Não, não, sou eu. E eu vou explicar por quê. Pode falar. A gente tava jogando no Hangout. É um jogo que é o seguinte: todo mundo sabe quem você é, e menos você. E daí você fica perguntando coisas, eu sou um brasileiro, eu sou um ator e tal. Qual que foi o jogo? Cada um teve 50 perguntas. Daí a vez do Nissim falou, põe Rita Cadillac. Ele perguntou, sou brasileira? Sim. Sou atriz? Sim. Rita Cadillac. Como? Não, pera aí. Entendeu? Isso daí foi marmelada. O Bergs deve ter passado pra ele ali e falou, Rita Cadillac. O cara... Eu acho que não, Wesley Zop. O cara admira o trabalho de Rita Cadillac como atriz, uma pessoa que atua bem. Também admira, mas não ia ser a minha primeira opção. Tudo bem, ia ser quem? Fernanda Montenegro? Talvez. talvez Beth que fez o Beth Opone. Gretchen. Tudo bem, a pergunta polêmica é, você prefere ser currado durante uma semana seguida por um negão... Tá. Não pode ser o negão da rola branca, pois as memórias são importantes. Ah, tudo bem, até agora eu só vi vantagem. Uma vez por ano pelo resto de sua vida. Ou todo dia, uma vez por ano? Todo dia por uma semana. Ou... Todo dia por uma semana? Isso. Por uma semana, todo dia você vai ser currado, filha da puta. Você não tá entendendo, irmão. Tudo bem, vai. Eu outra... Sete dias! Eu vou ficar sete ou a vida inteira. Ou a vida inteira, só que uma vez por ano. Então se eu achar que eu não vou viver mais que 7 anos, eu escolho a segunda. Então, exato. Não é se você achar. Quando você perceber que você tem mais uns 3 anos de vida, tá, qual você escolhe? É, eu escolho a primeira por questão que daí eu aproveito 7 vezes, que a outra pode 7 ser que não vezes? Chega a 7. Não. É. Não, ele vai te currar na primeira, sim. Por uma semana. Então, mas não quer dizer que ele só consegue uma. É, é quantas ele consegue. Dar umas... Então. Pode dar umas 18 sem dar as 16 primeiras. É verdade. Se for o Gabriel Asmar, um parente dele, é 18 horas ali te comendo, filho. E ainda mais se tiver ultrapassando fronteiras aí. O movimento ajuda. Exato, cara. Não, eu escolho a primeira. Talvez eu não consiga aproveitar tanto na outra. Exato. E outra, às vezes ele vai escolher uma época que você tá ocupado, sei lá. Ah, Natal vou te comer, hein, ué. Não vai dar. Ele fala beijos hétero no períneo de todos vocês. Claro, Cláudio Pico, ele mandou o episódio 666. Olá, seres condenados à danação eterna do podcast Mais Lamirucho. Falei com minha namorada sobre vocês terem lido meu e-mail e recebi a seguinte frase. Ah, é? Grande merda. Será ela... Romantismo em primeiro lugar, cara. Será ela uma pessoa sensata ou uma demente que não conhece o potencial de vocês? Não, uma pessoa sensata. Uma pessoa sensata. Nunca mais verei o nome Adão e Gabriel da mesma forma. Lilith, a demônia, não deixa passar nada. Tipo algumas pessoas do cast. Lili. Wesley. Ou Tina, né? E agora ele pôs um outro nome recentemente. Vamos falar, é Tita. Agora ele tem chamado de Tita. Parece que só chama de Tita quando está com o Orelha Miguel aí. Eu acho, sei lá, carinhoso. Não diria que esse podcast blasfemou. Diria que temos que criar um novo termo para isso. A parada do barro no olho eu nunca tinha pensado. Ri muito. Jesus Cristo trollador. As pessoas do meu trabalho acharam que eu sou louco. Mal sabem que estavam corretas. Sei como é triste isso. Minha mãe alega que eu sou um milagre. Mas triste isso o quê? Que as pessoas acham que ele é louco? Ou... Não, talvez a mãe dele fale que é um milagre. Ah, tudo bem. Imagine o quanto tenho que ouvir que sou um pecador por não ser padre. Ah, porque ela, por considerar ele um milagre, ele teria que ser padre. Às vezes teve uma gravidez difícil. Sim. Ou não conseguia engravidar, que descobriu que tinha que fazer sexo. Exato. que pelo cu não dava. Pelo cu não dava. Eu queria que ele fosse pedófilo. Sei lá. Quero meu filho pedófilo. Ela chegou lá. Olha esses menininhos de 12 anos aqui. O que você quer fazer com eles? Nada, mãe. Talvez seja amigo dele. Vai lá, paga um pastel e uma coca. Dá um pirulito, mas qual pirulito? Pastel e uma coca, mas antes alguma coisa eles têm que te dar. Mas o quê? Amizade eterna? Cards pokémons? Cards pokémons? É uma decepção. Ele manda um beijo pra Tina. Risadas. Esse foi o Cláudio Piccolo. O Cláudio Piccoli, ele é programador e estudante de ciências da computação. Não sei porque o pessoal manda currículo. Não sei. Chorume contrato. Em breve teremos esse quadro aí. Não, eu mandei, mas porque eles falaram que você tava morrendo. Falei, opa, vai ter uma vaga. O quê? Não, daqui 3 anos. Esse café que ele toma demora um efeito pra fazer. Já marcou? Mas já tem que ir cavando a vaga, rapaz. Boatos que o Pino já marcou até a cirurgia pra implantação de bebê na O Tavinho vai precisar ir pra algum lugar, né? Vai morrer, mas... Tá bem, continua aí. Quando o hospedeiro morre, tem que pular. É, próximo e-mail aí, pra finalizar, Bruno Aldi. Ok! Conterrâneo. Mandou o assunto aqui, variação cambial. Eu falo, assuntos que a gente aborda são nesse nível. Ele fala, Pino, seu cover de Mama Bruschetta vai tomar no cu. Esse foi o e-mail de Bruno Alves. Boa! Gênio, genial. Filha da puta! Um belo e-mail. E-mail que mostra amor. Exato. É isso, Wesley Zop, então depois dessa rápida de leitura de e-mails, vamos então pro momento aí mais galante desse podcast. É o momento que Gabriel Asmar vai cumprir a sua função primordial nesse podcast e dizer para o ouvinte o nosso tema. Gabriel Asmar, qual é o tema de hoje? Eu trago o tema de hoje que é... O Manual do Jovem Caminhoneiro. Ah, Porra! É disso que eu tô falando, cara! E pra isso, um caminhoneiro de Indaiatuba vem aqui. Exato! Caminhoneiro não, eu ainda tô no nível chapeiro. Ah, chapeiro? Eu só tô há 15 anos nesse mundo. Pra chegar caminhoneiro não é tão fácil não, Elisão. Por que não mentir essa idade? Hoje vocês vão ver que caminhoneiro é muito mais um estado de espírito do que um estado físico, rapaz. Porque realmente você tem um caminhão. Hoje esse episódio será então aí... Um episódio que o Wesley Zop prometia há muito tempo. O Wesley Zop que foi... É investigador, é jornalista investigativo. Vive no mundo dos caminhoneiros há 33 anos. Pra quê? Pra conseguir material pra esse episódio. Foi pensando nisso. Então é hoje. Subam na boleia do Chorume hoje, porque teremos aí o manual mais esperado pelos caminhoneiros. O manual do jovem caminhoneiro. Ai, que delícia, é isso que eu gosto. Gravando e relaxando. Ela roubou meu caminhão. Ela roubou meu caminhão. Ela escreveu dizendo que não me aguentava mais e foi embora com meu caminhão. Foi embora e me deixou aqui. Quando eu acordei e vi meu caminhão não tava mais, e nunca mais na vida eu vou dormir. Eu que tinha até tatuado. Então, o manual do jovem caminhoneiro Wesley Zop é um curso de 796 mil horas, que será reduzido aqui em alguns minutos. Será... O que é muito mais prático. Exato. E lembrando que é só uma breve fala. Você deve, pra saber tudo, você tem que comprar o manual do Jovem Caminhoneiro e ler as minúcias dele. Sim, claro, que tá muito mais profundo. Exato. Ali. Como ligar, deve ser um caminhoneiro. Ou ligar profundo. A Globo de manhã e assistir o Siga Bem Caminhoneiro. Então, mas lá é só uma visão superficial da caminhonagem, né, cara? Você não vê o por trás, você não vê os bastidores. Você não vê os bastidores, que é o que importa. É uma visão elitizada. Isso, exato, isso. Exato. Ali é o caminhoneiro caviar, cara. Ele foi vendido em mais de 953 mil países em todo o universo, Wesley Zop. Vendido? Traduzido, né? Alguns roubados. É. Alguns roubados de escrivaninhas de impostos, sim. É verdade. Mas alguém comprou. Traduzido para mais de 200 milhões de línguas, Wesley Zop. Não inclusive, sabia. Inclusive tupi-guarani. Porra. E aí, então, é um manual conhecido no universo inteiro. Não, lembrando que aqui no Brasil será obrigatório igual o kit médico, né? Isso. Ah, o extintor AB. Então, ressaltando aqui que, Wesley Zop. Sim. Caminhonagem, o caminhoneiro, não é simplesmente tirar uma carta de motorista, não é isso? Isso às vezes até é desnecessário. Quase sempre agora com o exame obrigatório de drogas, né, meu? Exato, é muito mais do que você... Isso eu quero se testar, né? E é muito mais do que você comprar um caminhão e sair pilotando por aí. Isso daí também é perfumaria dentro do mundo da caminhonagem, cara. Na minha cabeça quase não tem lógica. Mas tá, mas vamos lá. Mas ser caminhoneiro é uma coisa muito mais profunda e pra isso serve o manual do jovem caminhoneiro. E aí eu queria ressaltar a importância dele para o Brasil, para o mundo. Sim. Porque muitas vezes as pessoas estão ouvindo e falam, mas eu não sou um caminhoneiro. Sim. Não pretendo ser caminhoneiro. Então o primeiro capítulo 1 do Jovem Caminhoneiro é: pra quem serve o manual do Jovem Caminhoneiro? Eu posso responder? Não, eu sei que você vai responder. Para jovens caminhoneiros. É o que eu ia falar. Porque eu não disse antes. É. Isso podia estar no título. É verdade. Mas sabemos aí que a caminhonagem é muito importante no Brasil, Wesley Zop. Desde Juscelino Kubitschek, JK, que no Brasil investiu só em rodovias e sucateou as ferrovias, sendo que o transporte principal de cargas hoje no Brasil são as rodovias através de caminhões. Sim. E todo mundo sabe que, comumente, entre os caminhoneiros, ele era conhecido como JK, mas por causa de K de caminhoneiro. Sim. Que era o João Caminhoneiro. João Caminhoneiro com K. Exato. Não tem a Carol com K hoje, graças a ele. E K de quilômetro também, porque o cara rodava muito. Sim, mas, ele era rodado. Era jardas e quilômetros hoje. Sim. Por que você acha que ele foi fazer a porra de Brasília no meio do nada? No meio de... E sem esquinas, porque às vezes o cara tem o que? Um Romeu e Julieta aí? Como Sim. que você vai fazer? Pra rodar, cara. Pra rodar a carga, entendeu? É, ele gostava que o pessoal caminhoneiro tivesse trabalho. Exato. Você vai em Brasília, o que? Ruas largas pra caber dois caminhões um do lado do outro, bicho. Pra quê? Às vezes racha, né? Um entretenimento aí. E eu gostaria de falar aqui também que não vamos abordar a famosa guerra entre ferroviários e caminhoneiros de 1980 no Brasil, onde você teve mais de 3 mil caminhoneiros mortos. É, mas todos os ferroviários mortos. Então, foi uma baixa justa aí. Foi uma grande baixa pro futebol, porque aquele era um grande time da ferroviária. Ah, é verdade, grande time da ferroviária. Muito bem, então eu gostaria de que vocês começassem a falar pra quem serve o manual do jovem caminhoneiro. Wesley Zop. Pra quem serve? Pra quem serve? Eu acho que serve pra sociedade também perceber que existem mais coisas do que simplesmente o cara dirigir um caminhão e talvez tá trazendo só a sua comida. Se você já almoçou e já jantou hoje, agradeça ao caminhoneiro, cara. Ele que levou isso daí. Mano, bonito. É emocionante. Quero falar que o Wesley Zop tá há 30 anos investigando a caminhonagem aí pra trazer informações pertinentes aqui hoje. Exato. E você, Gabriel Asmar? Serve pra já então citar a elite que se diz caminhoneira, retomar as origens. Ah, que talvez não tenha origem. Talvez não tenha. Já começou ali no top. É. Né? Aquele cara que sai da faculdade e já assume cargo de CEO. É. Esse cara não sabe de nada. Esse cara é um ator da Globo. Só não siga bem caminhoneiro. Ele nem é caminhoneiro. Não, o cara filma ali uma tomada de 10 minutos ali. Põe uma camisa xadrez e um boné aí e não faz a barba. Vem aí, caminhoneiro. O cara tem todos os dentes. Tá sentindo? O cara não tem o degradê da honra, então ele não... Exato. Vocês saberão o que é o degradê. Muito bem. Sim, imagina. Piro, pra que serve o manual do jovem caminhoneiro? Convença aí o ouvinte. Eu acho que ele precisa comprar o manual do jovem caminhoneiro. Eu acho que o manual do jovem caminhoneiro, ele é um contramovimento a esse caminhoneiro gourmet que surgiu. Sim! Food truck? O cara veio food truck. Food truck é uma ofensa. E ele tá voltado aí a jovens caminhoneiros que tem de 45 a 65 anos. Iniciantes, existe nada mínima pra você ser considerado caminhoneiro. Se você se chamar de caminhoneiro, você Sim. já tem que estar tá calejado. Por isso que eu fui chamado de caminhoneiro aqui no começo, eu quis deixar claro que não. Ainda não. Eu ainda não tenho o cu calejado. Ou, quer dizer, eu ainda não sou calejado desse jeito. Exato. Então, já temos um dado aí que o ouvinte não sabia. Então, entre 45 e 60 anos, você é um caminhoneiro. Jovem caminhoneiro. Antes disso, você é o quê, Piro? O pessoal vê esses caminhoneiros suados, fortes, viris. Pera aí que eu vou bater uma. Delicioso. Já tô com pau na mão. Continue. Fala mais. Para não. Tá depilado. O que ele tá vestindo? Esse pessoal que é calejado pela vida e pela estrada. Exato. Sim, entendeu? Sim. E aí eles olham e pensam, pô, é tudo caminhoneiro. Mas existe uma hierarquia muito bem definida dentro da boleia. Claro. Entendeu? Então, você aí como jovem, como seria? É, na realidade, eu já sou um antigo chapeiro. Entendeu? Defina chapeiro aí pro nosso. O chapeiro ainda não ganhou acesso à boleia. Entendeu? Sim. A gente tá ali no baú normalmente. Ah, quando tem baú, né? Porque normalmente é chuva na cara. Ah, muito bem. E qual é a função do chapeiro? Ele ajuda a descarregar, a carregar, mas eu quero a função por trás dos panos, não. Aquela que o Siga Bem Caminhoneiro não revela. A função dele ali, não ortodoxa, digamos assim, que não sim. está no livro gourmet da caminhonagem. 50% do tempo a gente fica segurando uma placa na beira da estrada falando, faço chapa. É basicamente isso. Mas por quê? Pra mostrar resistência. Não, porque... Ah, esse cara aguenta. Esse cara aguenta. O cara passa ali um dia, pô. Depois, na volta, o cara tá ali ainda. Esse cara aguenta na chapa. É basicamente 4 horas da manhã e meio-dia. Porque aí é que você prova a sua resistência. Que 4 horas da manhã você tá acordado. E meio-dia você tá naquele sol, bicho. É, exato. E pouca gente... Tá sem almoço. Se você ainda não arrumou uma chapa, você tá sem café da manhã, bicho. Se o cara tá na chapa, ele tá sem chepa. E pouca gente sabe que aqueles guardas de Londres, que é aqueles caras que tem que ficar... De estátua ali o dia inteiro, já foram chapeiros. Ah, é o currículo básico pra entrar lá? Não, é tipo um treinamento. Que... Mesmo aqueles caras que fazem estátuas lá em praça também, então... Não, esse aí é um ponto antes de virar chapeiro. Exato. Vida do chapeiro tudo é treinamento. Tudo treinamento pra ser chapeiro. Treinamento. E tem um treinamento extra, porque quando não tem traveco, você tem que se travestir. Ah, entendeu? Essa é a função, na realidade, mais importante do chapeiro. Não conseguiu o trabalho ali. Ou depende do horário, né? Não tem um traveco pro caminhoneiro, entendeu? Ah. Como ele não acha o traveco, você tem que ter... O boleiro fez com doce. O boleiro teve que ser morto. Você precisa me ajudar a descarregar aqui. O boleiro teve que ser morto. O boleiro morreu no último assalto. Morreu no último assalto. Só tem um chapeiro e não pegou nenhum traveco. E pra pegar traveco, você sabe, né? Tem que pilotar morto de uma hora enjoa. Exato. O boleiro continua na boleia mesmo. Não, você não vai jogar fora. Gostaria de comer. Comentaram essa injustiça, só estão comentando de travecos. Mas porque... travecos são elite. Exato. Porque exato. Só pega traveco quem dirige um Iveco. Exato. Todo mundo sabe. Não, disso. Então um travesti. Então chegaremos lá aí. Então o manual do jovem caminhoneiro aí, então serve pra toda a população, mas principalmente pra chapeiros que querem ascender socialmente aí na caminhonagem. Vai pra boleiro, tá? E daí, então você acha que você fica com quantos anos como chapeiro, assim, em média? Vamos ver que você se destacou ali. Rapidão. O cara é bom, o cara é um chapeiro bom. Você acha que uns 27 anos já dá pra virar boleiro? Você já vira boleiro. Eu tenho 27 anos e não, 27 anos de chapeiro. 27 anos de chapeiro. Pô, eu vou te falar que eu sou visto como um fenômeno de chapeiros. Ah, é? Então, porra. Deus queira que eu chegue lá. Chega. Ah, então dá pra ir bem, Dá. Você vive disso. Você faz o quê? R$20 por dia? Dá pra viver. Eu 27 anos, pensei, tranquilo. Quanto custa uma coxinha? Você comer todo final de semana, né? Porque você não precisa pagar aluguel. Visto que você mora embaixo da ponte, vive na chapa. Só precisa de uma placa. Exato. E a chapa, às vezes, pode ser guarda-chuva, pode ser barraca, você pode fazer tudo com a chapa. O caro é a peruca que você tem que ter sempre com você. Ah, porque todo mundo sabe que boleiro não se traveste. Então, se falta travesti, mas você tem que comprar a peruca? Ou é você ganha ali? Não, você tem que comprar a peruca. Mas eles fazem um preço camarada, assim. Uma peruca usada, você compra uns R$2.000. mas é simbólico, Simbólico. Só pra dizer que tem uma taxa, é só pra... Não, é pra ajudar também. Isso é usada. Não, isso é uma mais antiga. É, a nova 2100. Aquelas... Coisa de uns 4 anos, você termina de pagar trabalhando todo dia. R$2.020. Mas daí é um absurdo. Já não dá. Um dia de trabalho a mais. Talvez eu não viva. Você é doido. Muito bem, então aí é o grau de chapeiro. E daí existe esses 3 graus. Chapeiro, o boleiro, depois de 27 anos, se você for um fenômeno como um pino, você vai chegar a boleiro. Sim. E depois, quem sabe, algum dia... Um caminhoneiro. E é legal que quando você passa de chapeiro pra boleiro, aí você não se traveste mais, aí você vende a sua peruca para um futuro chapeiro. Por isso, a usada R$2.000. E aí você pega de entrada pra... Você pega e junta pra dar entrada num caminhão. Sim, mas... você já vai. Um dia você pode ter o seu. Só mais 15 anos de boleira. Acho que uns 20, vai. Mas você é um fenômeno, Pino. É verdade. Você não vai ser, você não vai ficar muito tempo como boleiro, não. O boleiro é uma posição que tem muito estresse. Você acha que mais estressante que chapeiro é boleiro? Porque o chapeiro, ele vive na incerteza. O boleiro, ele tá ali todo tempo. Ele tem emprego. Mas é que tá. A frustração maior é porque ele não é um copiloto. Ele nunca vai dirigir o caminhão até ele ser um jovem caminhoneiro. Ele não aprende ali na prática. Não, ele não pode, porque ele é boleiro. Ele é boleiro. Você não pode relar no volante do outro cara. Exato, e nem no rádio. Ele vai falar assim, ó, eu tô no rádio, pelo amor de Deus. Eu tô cansado, vamos parar no posto ali pra dormir. Daí o cara fala, não, eu dirijo. Cala a boca. Você não dirige porra nenhuma. Eu acho que do seu lado não tem volante. Dirige do seu lado. Às vezes eles dão aquele... Às vezes eles dão aquele gravador gradiente pra ele brincar. Mas tem seu radinho. Vai aprender, vai aprender. Vai aquele gravador que, tipo, mas cara... não tem contato, não tem nada. Não, claro. O boleiro fala que dirige, toma um tapa na boca e fala, você não dirige nem sua vida, cara. Você vai dirigir meu caminho. Se eu quiser, eu mato nós três aqui. Eu, você e o Japeiro, filho da puta. Cala a boca. E não vou ser preso. E olha que ele nem peruca tem. A frustração é que talvez ele esteja ali no meio do caminho. Porque a gente sempre fala o que ele almeja. Mas a gente nunca fala do que ele tem saudade. Que era dos tempos de liberdade de quando ele era Chapeiro. Exato, não tinha um caminhoneiro fixo. O Chapeiro, ele vive na incerteza, mas ele também é um cavalo selvagem. Verdade. Um cavalo indomado. É, indomável. Ele ali tá na incerteza, mas tá na liberdade, cara. Agora não, o boleiro está preso, né, cara? Mas o boleiro, a diferença do Chapeiro, come todo dia. Eu almoço todo dia, e aí? Às vezes é leite do caminhoneiro, mas... Mas é proteico, né? É, proteína. É, não sei. A falta de liberdade tem seus preços, tem, né? Às vezes, claro. Você quer andar de carro, mas você admite uma dívida, e daí você tem que trabalhar pra pagar esse carro. O boleiro é a mesma coisa. É verdade. Então você fica nessa função. Qual mais... Quanto mais frustrante é o trabalho de boleiro... Já que você tem um tio boleiro. Já que você tem um tio boleiro. Você pretende substituí-lo? É, cara, não fala isso, porque isso dá briga, cara. Eu tava pensando em matar ele. Eu tava pensando em matar ele. Mas isso não vai mas parar. Ele é forte pra caramba, bicho. É foda. É. A última vez que eu tentei, ele me currou. Foi uma delícia. Ô, quer dizer, escapou. Não, ele fala que é o seguinte, o problema é que ele não tem o seu valor. Porque todo chapeiro quer ser boleiro. E todo caminhoneiro acha que não precisa. Porque o boleiro, na realidade, ele não é mais currado. Ele só chupa. É verdade. Ele mais chupa do que é currado. Porque enquanto dirigir, ser currado atrapalha a direção. Exato. Pode causar acidentes, igual o famoso acidente em 87. Que era um boleiro atrevido. Exato. Que falou, eu... Não, eu dou o cu, eu dou. Não, pai, eu consigo dar o cu em movimento. Eu, caminhoneiro, não dá. Não dá, mas o caminhoneiro também gosta de desafios, né? Afinal, é um caminhoneiro. O sindicato dos caminhoneiros proibiu depois disso a curração no boleiro. No boleiro em movimento. É, mas e uma vez que o caminhão parou, você curra um cara no traveco. Ou um chapeiro que tem peruca. Ou um travesti. Ou um travesti se você não tem veco. Exato. É verdade. Mas há felicidades em ser boleiro. Não é possível que seja um purgatório, um estágio. Não, é só purgatório. Não, né? Eu preciso de vantagem de ser boleiro. Não, porque você, pra ser boleiro, você tem que conhecer o Brasil. O Brasil. Você tem que estar por dentro dos caminhos. Saber ler mapas. Dos trajetos, Você é um copiloto, não. Porque você nunca vai dirigir. Não, você é um boleiro. Você é um boleiro. E você também não pode falar pro caminhoneiro, ó, vira aqui, que ele te dá um soco na cara e fala, você não manda em mim. Exato. Ele é um navegador, mas ele sugere o caminho. Exato. Ó, você pode vir por aqui que é mais perto, se você quiser. Você vai dar uma rota, você fala, você não tinha comentado que é aqui que a gente virava? Você é ele que deu. Manda pra ele. Parece que você falou que tinha que virar aqui. Nossa, então o boleiro, pelo jeito, é um cara que vive... É um diplomata. Vive pisando e chupando ovos, pelo jeito. Sim. Ele tem que ter cuidado. Ele tem que ter cuidado ali. Porque se ele voltar pra chapeiro, puta, dificilmente ele consegue... Mais 10 anos. Voltar. Mais 10 anos com o chapeiro, puta atraso. É. Já ficou 10 de boleiro, daí volta mais 10 de chapeiro. Não, talvez ele nunca vai ser caminhoneiro, aí que é o negócio. Então é um porque impasse. Caminhoneiro é pra poucos. Caminhoneiro é pra poucos. Exato. Gostaria só de dar o relato da minha... Tia. Da minha infância. Sua tia Carmen, que não. Era boleira. É, também. Eletricista. Porque tinha mãos de madeira. É, daí ela podia... Não precisava desligar a força. Exato. Mas isso não vem ao caso. De madeira. É genial, cara. Eletricista com mão de madeira. É isolada. É isolada. O duro que é o trabalho de eletricista que ela fazia era só ligar e desligar disjuntor, né? Que era o que ela conseguia fazer. Né? Mas não tinha porque perigo do arco, né? É. Então, porque isso não é importante? Não, eu só tô falando que ela era muito específica no trabalho dela, tá. Assim como o Gabriel Asbar é específico nas coisas que ele faz. É verdade. Mas eu gostaria só de descrever o meu primeiro contato com esse tema, que foi numa viagem ainda muito novo, que eu vi o meu primeiro chapa na vida. Que eu achei que era só um cara pedindo carona e dizendo que ele era camarada. Esse cara é um chapa. Pô, esse cara é um chapa. Porque é você que talvez more no Amapá, não conhece esse tema, mas chapa aqui pro interior de São Paulo pode ser um cara camarada, um amigo. Cara, gente, é meu chapa. Amigo, meu chapa. Mas surgiu, pra quem não conhece o termo, surgiu aí na caminhonagem. Sim. Que sim. É o caminhoneiro falar, esse aqui é meu chapa, que era o cara que ele tava comendo. Então hoje, quando você fala que o cara é meu chapa, é quem você tá comendo também. Sim, ou quem te ajuda a fazer um descarrego. Exato. A descarregar. A dar uma descarregada. Então, eu mesmo, é como se fosse o bromance hoje. Hoje tá muito... Broderagem, hoje é a broderagem. Mas no bromance é vice-versa, né? Aí não tem, né? No caminhoneiro, no caminhoneiro ninguém vai. Não, ninguém. Ninguém tasca. O cara é caminhoneiro, né? I heard that old jukebox was playing a song called The Truck Driving Man. The waitress then brought me. Então vamos para o capítulo 2, Wesley Zop. Muito bem. Capítulo 2 aqui no Manual do Jovem Caminhoneiro diz: caminhoneiro, um estado de espírito. Ah, no lance que a gente tinha explicado, que você, exato, não precisa ter um caminhão. É, porque aqui, se você está no Brasil, você pode dirigir caminhões, sim, a partir da habilitação C, para ter um tipo de carga, para 3.500 quilos. Sim. Para você dirigir com cargas acima disso, é a carta E. Então, mas tem uma carta superior a E. Tem uma carta superior a E? Que é a carta de julieteiro. Não, falando sério, é o julieteiro, porque ele tem que ser E e ter a carta extra para dirigir aquele Romeu e Julieta. É igual o motorista de van escolar, não pode ser só motorista de van, ele tem que ter um curso de van ser escolar. Muito bem. Então, parabéns, Wesley Zopper, você é o cara. Obrigado. Fale sobre o estado de espírito de ser um caminhoneiro, Gabriel Asbar. Quando você olha para pessoa e você fala, esse cara é um caminhoneiro, mesmo sem ter um caminhão. Mesmo sem nunca ter pego o volante de um caminhão. Você olha um caminhão na estrada, você não sabe se o cara que está ali dentro da bolé é um caminhoneiro. Você só sabe quando você sente o cheiro. Ele exala o caminhão. Ah, sim. Descreva esse cheiro pro nosso querido ouvinte. Um cheiro forte de óleo. De diesel. Falta de banho. De smegma suado. Exato. É um negócio ali que foi condensado dentro da boleia. É, exato. Um negócio curtido no couro do banco do caminhão. Fixa. No couro ou naquela esteira de... É, naquelas bolas de pau que eles colocam no banco. Exato. Isso. Que serve pra inserir e pra deixar no banco. Sim. É aquele pra fazer cocoarismo, às vezes. Isso. O boleiro. Sim. E todo mundo sabe que um verdadeiro caminhoneiro de responsa tem o degradê da honra, né? Todo mundo sabe que o degradê da honra é conquistado com o braço que fica pra fora da janela. Braço esquerdo no Brasil. Coisas que não se ensinam na aulas de habilitação de caminhão, mas você sempre tem que dirigir com o braço pra fora. É óbvio. Só me faltava duas mãos no volante e um caminhoneira, né? É louco. Só me faltava. Pelo amor de Deus. É. Até porque não tem ar-condicionado no caminhoneiro de verdade. Exato. Só dono de caminhão tem ar-condicionado. Exato. No caminhoneiro não tem. Exato. E aí? E esse degradê da honra, ele é conquistado ao longo dos dias... Aliás, seu ao braço, longo da vida, da, né? Vida. Mas que ao longo dos dias o seu braço vai sendo queimado, bronzeado. Sim. É, de forma degradê. Então, o ponto mais claro é o ombro e o punho. E depois você vai num degradê até o seu cotovelo. O cotovelo é o mais escuro. É lógico. Sim, então sim. Você fica um arco-íris de bronzeamento. Exato. Aí. Mas só no braço esquerdo. Só no braço esquerdo. No Brasil, sim. Na Europa é o não, direito. Não, na Europa, na Inglaterra, na verdade, não existem caminhoneiros de honra. Não. Ah, não de honra. Não. Ah. É porque lá é sempre nublado. É verdade, não tem aquele bronzeamento. É verdade. Muito bem. O que mais aí você tem como estado de espírito do caminhoneiro aí, Wesley Zop? O estado de espírito, você pode perceber o quê? O cara, ele não tem... É, um amor a uma casa só. Entendeu? Ele não fala assim, nossa, esse é o meu lar. O lar dele é o caminhão. Ele mora no caminhão. Por isso que ele tem várias famílias. Porque isso já faz jus o nome estado de espírito. Exato. Porque ele não tem um estado de morada. Ele tem um estado de espírito. E as mulheres normalmente não questionam o marido caminhoneiro. Por quê? Porque ele tem que ser um alfa. Ele já passou por chapa. Ele já cara, foi boleiro. O cara que ficou na chapa, na boleia, você acha que o cara vai se prender ao papel assinado de casamento? Exato. O cara já viu... Pô, que eu já vi de tudo na vida, cara. O que tem de pior nas estradas, cara. Exato, exato. Ele não pode nem saber ler. Mas, exato. Você acha que o cara vai se importar com ética, cara? O cara já chupou pau. Já deu toba, já colocou peruca. Se travestiu. Ficou 20 anos trabalhando pra pagar uma peruca, filha da puta. Você acha que é uma mulher que vai fazer... Uma mulher que ele vem a cada 30 dias, você acha que é o que vai prender esse rapaz? Esse cara é indomável! Por isso que eu tô falando. Ele não se... A mulher não questiona o marido caminhoneiro. Ele não larga do cara. Não, ele tá... Ele é uma coisa, o compromisso dele é com a natureza urbana, rapaz. Isso aí. Esse é o compromisso dele com as estradas, com o cimento, com o concreto. Ele sabe que ele tem um compromisso com a família brasileira ali. Exato, no geral. Do Brasil. É, pra ele, a família brasileira é um grande geral. Então, todas as mulheres, pra eles, é um compromisso com ele. Sim. Exato, uma só é pouco. É uma pouco. Só, sei lá. Tanto é que ele não chama de esposa, né? Ele chama como? Chama pelo nome da mulher. Ah, chama de você. Chama como ele quiser, porque ele é o caminhoneiro. Exato. Ele não chama de você. E se ele chama por outro nome, vira o nome da mulher. Ah, exato. Mas meu nome não é esse. Pá, na cara. É eu que dirijo as regras dessa casa. Seu nome é Mercedes, pra eu também não confundir com o meu caminhão. Exato. Vai fazer 27 anos de chapa pra ver se eu te dou um nome de prensa. Eu chamo meu boleiro de filha da puta. Eu vejo ele todo dia. Você acha que eu vou te chamar pelo nome? Cala a boca, Tina! É, eu acho que o que faltou ser ressaltado é aquele estado de orgulho e de potência do caminhoneiro. Ah, é verdade. Entendeu? Por quê? Fale isso. Porque ele é um caminhoneiro. Não, mas... Ele precisa de mais? Ele é o alfa das estradas. Exato, o cara domina ali. É. E tudo isso gasta muita caloria, porque você já viu a pratada de um caminhoneiro? Não, porque o cara não emagrece ali na direção. É, não é isso. Direção não gasta tanta caloria. Mas é ali, ó, de borear o boleiro. É de dar as boreadas. Na madrugada, no cavalinho lá, se pegar o chapa, não bate estaca. Você equilibrar ali é foda, cara. Já aconteceu, eu sei que seria um crime, mas já aconteceu do boleiro e do chapa terem um caso. Mas talvez, não vou falar que nunca, mas não sei se é aprovado, acredito, né? Acho que não, isso é viadagem, viadagem não é permitido no viadagem, mundo caminhoneiro, né? Porque nem o chapa, nem o boleiro, nem o caminhoneiro tem viadagem. Não, mas ali é compromisso. Exato. É, mas pode acontecer de um boleiro prepotente se dizer caminhoneiro pra comer um chapa. Ah, se vestir de caminhoneiro, corrupção, aí. Fazer um bronzeamento artificial pra falar que é bonzão. Nem tudo são flores. Já conservou ali aquela barriga dura. Exato. Porque o caminhoneiro tem barriga, mas barriga dura. É, exato. Não é bamba, não. Pra travar no volante pra travar no volante, pô. É verdade. Então tem esquemas de corrupção dentro da caminhonagem também. Mas sempre tem alguém que vai querer aproveitar alguma coisa, né? Até porque o desconto pra caminhoneiro é maior do que pra boleiros. Sim. E chapeiros. Isso é um traje. Não. Porque o chapeiro ganha R$20, rapaz. Como que o desconto do caminhoneiro é maior? Mas aí que tá, o caminhoneiro já passou por isso. Exato. Agora são privilégios. Outro. O caminhoneiro que acaba alimentando os outros dois. Os outros. É. Não, e inclusive... As pessoas da vida. Sim. Ah, sim. Fora o Brasil. É. E o chapeiro tem todo sexo com alguém, pode querer. I'm on my way to San Antonio. When I get my call up to glory, they take me away from this land. I'll herd this old truck up to heaven, 'cause I'm a truck driving man. Pour me another cup of coffee, for it is the best in the land. Jukebox and play the truck driving man. Ai, Beto Jamaica. trucking, got my chips cashed in. Keep trucking like the doo-dop man together. Pequeno dicionário sobre caminhonagem, então é o capítulo 3 aqui. Ah, é alguns, bom saber. Alguns bom saber. Termos aqui de caminhonagem que eu trouxe aqui, vocês dizem se conhece. Se a gente conhece. Se conhece. É... Bicudo. Talvez, sei lá. Como fica o cu do chapa. Também. Talvez o boleiro que não quer fazer aquele chupisco aquela hora. Exato. Mas também... Existe isso? Não, então, não sei, às vezes. Mas o cara também já são prepotente. Alguns modelos de caminhão com o motor na frente da boleia. Ah, é verdade. Você tem o Botina Preta. Botina Preta é o demônio deles. Chegou Botina Preta. Exatamente. É o Polícia Rodoviária. Polícia Rodoviária. Exato. 2 metros horizontais. Eu acho que é uma posição sexual. Né? Um camassuta caminhoneiro aí. Fala pode... besteira. Isso aí é o Tonhão Traveco, rapaz. Ah, é verdade. É o Caminha Sutra. Ele em pé são 2 metros horizontais. Esse é o mais filha da puta. Esparadrapo. Esparadrapo? É. Não sei. É irmão na caminhonagem. Que anda grudado, né? É, cara. E que arranca pelo do braço. Pitimbado. Pitimbado? É. Não sei. É um caminhão quebrado, cara. Ah, ele tá pitimbado. Vitamina de minhoca. Ah, isso aí todo mundo sabe. É, não, é quando você tem que matar um boleiro. Você tem que matar um boleiro e jogar ele na estrada. Uma estrada de terra, sim, por isso sim, estrada. É. Exato. É um bagageiro. Bagageiro? É. Bagageiro é onde você pode levar seus materiais. Exato. A bunda do boleiro. A bunda do boleiro. Por isso que ele não come boleiro, entendeu? Ele guarda as coisas lá. Exato. É a mesma coisa que uma chuleta. É a mesma coisa pra uma culatra. Sim. Pra um cuzumbo. Pra um fonacho. Garupa. Garupa fica até engraçado. É até carinhoso, né? É até carinhoso. Me dá uma garupa aí. Vem cá da sua garupa hoje, chapeiro. Também tem gírias para seios, Wesley Zop. Ah, que legal. Airbags. Não. Normal. Sim. Bejoles. Bejoles, diferente. Né? Biteta. Biteta. Barris de gasolina. Mamulos. Mochibas. Mochiba é quando é meio murcho. Meio mochibinha. Quando tá ali no nível do umbigo. É. Tibórnias. Tibórnias, nunca tinha ouvido falar. Tufas. Traseios. Agora. Gírias pra masturbação. Ah, não tem. Acariciar o salame. Daí são coisas que o boleiro fala. Isso. Clássico, clássico. Esgalhar o pessegueiro. Colar azulejos. Boa, boa. Isso mesmo. Temos gírias aí para o sexo feito com o chapeiro, que é o sexo anal, né? Abafar a costeleta. É porque o cara fica ali, o chapeiro que tem costeleta, tá se achando demais, ele vai dar uma abafada na costeleta. Vamos tirar, essa, corta a costeleta. Né? Comer carne cagada. Que nem sempre a gente toma banho. É verdade. Deixar entrar ar fresco. E umas clássicas, né? Enrabar. Carcar o broco. Estacionar o treminhão. Empurrar o milho. Levar cagalhão na contramão. Fazer o bitrem. Rebentar a bolha. Fazer o bitrem é foda. Passar a tuneladeira. Taveirada. Enganchar o cavalo. Muito bem, coisas desse tipo aí. Tem o sexo grupal também, que é almôndega. Almôndega? É. Fodança é boa. Fodança é legal. Fodança é caminhoneiro. Fodança é caminhoneiro. Fodança. Viração rasgada. E coisas desse tipo aí, Wesley Zop. Muito bonito esse dicionário. Mas quer saber mais coisas, também compra o livro. Isso, né? Manual do Jovem Caminhoneiro aí. Traz alguns clássicos aí para as pessoas saberem. Se identificar, aí, né? Por você não ir fazendo um bitrem sem saber o que, que é. Exato. Ou aceitar fazer um bitrem sem saber o que é. Uma coisa que eu ouvia de muito carreteiro, que é o caminhoneiro que pilota carreta. Sim. Era o termo embucetado. Ah, esse negócio tá meio embucetado. É, quando tá meio zicado, meio... Mas por que embucetado? Porque ele tá acostumado a comer cu, cara. Ele não manja muito de buceta. Então o negócio tá meio embucetado. Exato. Embucetado o cara só tem 3 vezes por semana. Então... Ele não sabe muito. Vamos falar aqui, o próximo capítulo é uma observação à ascensão, Wesley Zop. Sim, muito bem. É, pode retratar aí, por favor. Não, porque o caminhoneiro, ele não começa como eu já disse aqui, como um julieteiro. Julieteiro é o alfa de todos os caminhoneiros. Sim, os caras respeitam. É, porque tem poucos julieteiros no Brasil. Sim, sim. São pouquíssimos. No mundo tem poucos. Então, quanto? 715 a última contagem? No último censo, acho que foi isso que... Mas não todos julieteiros, né? Como tem em outras línguas. Romeu. Pode ser Romeu. Sim. Então, mas você começa com o quê? Com aquele caminhão que você faz frete. Sim. Que você faz aquela Fiorino. Fiorino nunca. Fiorino não. Tem que ser um caminhão. Aquele que tem aquela... Tô perguntando porque eu sou um jovem caminhoneiro. Você tem que me aprender. Explicar. Exato. Não, mas aquele que tem aquela... A caçamba de madeira. O baúzinho ali. Isso, é aquilo ali. Você começa aquilo ali. Então sim. Você já sabe. Começa que levando o pau atrás. Isso, você começa fazendo cargas, pegando algumas cargas de tipo. Não só mudança, mas levando uma. Sei lá. Umas melancias. Melancia, cana. Sim. Cana em baixa quantidade. É, exato. Porque na... Soja não. Soja não, porque daí já exige um caminhão diferente. Né? Sim. Talvez um transporte. Uma carga animal. Então isso daí é pra jovens caminhoneiros. É, tipo levando Wesley Zop. É, como ali, você tá sem experiência ali, 52 anos de idade, não dá pra... Você não tem como tudo. Também arriscar tudo, né? Pô, demorou pra você chegar ali, pô. Ué. Porque o segundo grau mais alto, que o primeiro é o julieteiro, o segundo é o cegonheiro. É. Que sim. Esse cara é foda. É esse 29 cara... metros de caminhão pro cara dirigir. Exato. Então você tem aí um patamar dentro do... Tem um patamar. Tem os... Tem os meiotas ali que tá entre treminhão e ibitrem. É. Né? São os que já estão ali já. São os generais. Sim. Mas há um respeito mútuo, né? Entre não, existe o respeito total para com todos. Sim, mas o cara sabe ali que ele é tipo... Ele sabe o lugar dele. Um julieteiro não pode comer um outro caminhoneiro. Mas se comer, seria uma honra pra ele. É. Entendeu? Sim. Ele não come por ética. É, não come porque... A não ser que eles entrem num acordo. Tanto seria uma honra pra ele, mas... Não... Tanto é que o julieteiro, ele não precisa seguir as mãos do trânsito. O julieteiro não precisa seguir. Óbvio. Normalmente tem até escolta policial. Tem escolta policial, respeito. Porque ele não consegue fazer uma curva fechada. Então ele tem que andar no que dá pra ele andar. Ele anda onde ele quiser. Exato. Às vezes tem que passar por cima da casa das pessoas, mas tá fazendo o trabalho dele, cara. Claro, pô. Ele pode. Todo mundo sabe que tem escolta policial, por quê? Porque é uma honra, todo mundo quer ficar perto desse cara. O cara quer falar, puta, esse cara é ou, foda. Ou... É o julieteiro que escolta a polícia ali. Na verdade, ele protege a polícia. Exato. O que carrega? O que transporta um julieteiro? Polícia. Escolta a polícia. Entre outras coisas policiais. É, o julieteiro é o tubarão, os policiais são aqueles peixinhos que ficam comendo na lateral. As sobras, né? As sobras. Muito bem. Então, dentro do mundo caminhonício. Caminhonício vai ter aí uma hierarquia também. Existe mais respeitosa. Exato. E você aí, dependendo da sua habilidade, né, você vai aumentando o seu grau de... Na caminhonagem. É a diferença entre ser um deus e ser o deus dos deuses. Sim. Você é um deus. É. Mas você não é Zeus. Ainda não. Ainda não dessa vez. Você pode surrar um travesti, mas não pode surrar um caminhoneiro ainda. Sim. E quando você puder, você não vai querer surrar um caminhoneiro, porque você tem orgulho do seu irmão. Exato. Já chegou naquele nível, você sabe, você tem orgulho dele. E você tem a sabedoria, que não precisa disso. Exato. Você é quase um faquir. Isso. Muito bem. Talvez a sua esteira já não seja mais de bola de pau. A sua esteira seja de prego. Ou talvez. Ou talvez a esteira nem seja de prego, mas é ali que você mete o prego. É. Sim. Às vezes você nem tem mais banco no teu caminhão de tão antigo que ele já é. Você dirige de pé. E você pode perceber que quando num posto onde que normalmente tem lugares para os caminhoneiros dormirem e tal, tem um lugar reservado para julieteiros, que eles não dormem no caminhão. Ah, exatamente. Meu tio, falecido tio, né? Porque talvez foi... O Betzop? Quem dera, fosse o Betzop. Não, quem era? Era o meu querido tio N. Ele? Era o nome dele, N. Não, mas era só a letra. Era só a letra, que era N. Que ele aprendeu a escrever. Ele era julieteiro e ele falou que na primeira vez que ele tava dirigindo o caminhão Romeu e Julieta, né? Ele parou num posto, o cara... Ele foi dormir no caminhão, como humilde que era. Sim, porque sabe que... Sim. Daí o cara bateu lá no caminhão, pediu desculpas de ter acordado. Já, afinal, ele é um julieteiro. Falou, temos um quarto só pra você aqui, pra julieteiros. Então ele falou, tudo bem, ele falou que na hora que ele entrou no quarto era maior do que o da casa dele. Ele falou, porra! Que era maior que o caminhão que é a casa dele. Maior que a boleia. Maior que a boleia. Sim. Que é a casa dele. Que é a casa dele, é verdade. Isso. Muito bem, sim. Então vamos para o capítulo 5 do Manual do Jovem Caminhoneiro aqui. É pegação de travestis. Opção ou obrigação? Então. Eu diria que é uma cultura. Exato. Não é obrigatório. Mas se você não fizer isso, cara, você não é um bom caminhoneiro. É. Você é só um cara da elite. Você não chega a ser um caminhoneiro. Não. Você vai pro Siga Bem Caminhoneiro, vai. É. Tipo assim, é. Vai comprar um caminhão com ar-condicionado. Vai lá fazer Pedro e Bino, vai ver se... Vai tomar cilada lá, otário. Então, não, mas é isso aí, porque pra quem não sabe, você vai na autoescola, né, a primeira aula, o cara... Você está dirigindo o caminhão... Tem um carro, tem um travesti ali, se você não parar e comer o travesti, você... Reprova. Exame. O cara fala, volta ano que vem, que você não tá pronto ainda. Ah, e uma vez por ano que você pode fazer o exame de carta de caminhão mesmo. Por quê? Porque... Uma elite, existe uma fila. Exato. Uma fila de boleieiros. O cara, você não faz... Você não fez o básico, que é comer um travesti. O que você tá fazendo aqui? Você quer o quê? Entregar carga? Você acha que é isso que é a vida do caminhoneiro? Não, você vai quebrar toda uma tradição. Você vai o quê? Você vai ser fiel? Lembrando, eu sou casado, eu tenho uma carga pra entregar. Pô, que isso? Que carga pra entregar, viu? Prioridades nessa vida. Lembrando que um belo dia, sobre esses assuntos de tirar carta e tal, humildes, né? Sim. Carta automotiva só. Sim. Mas meu pai comentou, ele tem licença E de caminhão. Opa! Não é. Não é à toa que ele tem um bigode grosso. Não é à toa. Mas ele falou assim, não, no meu tempo a prova prática era trocar um pneu. Sozinho, arrancar claro. Ali da roda, né? E daí o meu colega falou assim, puta, mas que bosta, a gente tem que fazer o percurso, só que ele não entendeu. Se você é capaz de tirar um pneu da roda, cara, o que você não tira do cu do travesti? Você tira qualquer coisa. 90 quilos de pneu, bom, somando a roda, cara. Quero então, ver se trocar isso. E lembrando que 90% das pessoas iam mal nessa prova, reprovavam, por quê? Porque faziam de camisa. Se você aparece pra fazer um exame de camisa, você já tá reprovado. Exato. E os outros 5% reprovavam porque não iam alcoolizados, cara. Que bobagem. Nossa. E todo mundo sabe que dirigir alcoolizado é muito menos perigoso. É porque você toma o rebite depois, então você tá ligadão. Exato. Sendo que 25% dos acidentes são feitos por pessoas alcoolizadas. 75% por não alcoolizadas. E aí? É isso. Daí o cara vai, não pega o travesti. Não, que cara? Não. Esse cara não é um caminhoneiro. O boleiro que está fazendo o teste pra cá. Não, justamente o cara. É, o porque cara. Se ele não pega, ele é um cara. Se ele pega, ele é o cara. Isso é um artigo diferente. E daí, então, vamos supor que ele aprendeu, falou com o caminhoneiro lá, experiente, tá? Ele falou, não, tem que chegar e comer o travesti, cara. Porra. Daí o cara fala, mas eu sou casado, tenho família, ele dá um tapa na Sai cara. Sai daqui. E daí, no outro ano ele vai, pega o travesti, e o cara faz lá o teste, reprova no no antidoping. Por quê? Porque não estava usando rebite. Ah. Ou não estava com mais café no sangue do que o suficiente. Quando você pensa que um cara desse já foi 25 anos de chapa, 15 anos de boleiro, você se pergunta o que, que ele tava aprendendo nesse tempo todo? Exato, cara. Tava dando o cu? É, não é possível. Só! Tava só isso. Grão, não, grão. É. Você acha que é só chupar sem raspar dente? Não, não é assim. Não. Tem que observar, cara, rebite, aquele compromidinho, aquela bolinha, aquela balinha que o caminhoneiro toma, cara. Claro, porra. Não, e outra, caminhoneiro é o único ser da face da terra que fica 96 horas sem dormir. Exato, exato. Aí. E quando dorme, passa mal, cara. Porque ele se sente acuado ali. Às vezes ele fala, por que eu tô dormindo tanto? Dormi 2 horas. Quando me acordaram, caralho! computador, quanto tempo eu dormi? Tipo, o planeta dos macacos. Você dormiu 30 minutos. Ele, não! Eu ainda não sou julieteiro pra fazer isso, pô! Quantos travestis eu perdi nesse tempo, filha da puta! Boleiro, lazareto que não me acordou! Ele vai tomando rebite ali pra se manter acordado. O rebite é uma anfetamina, pra quem não sabe. Sim, é um, sim. Em cápsulas, é uma droga sintética. É uma delícia, sabe, pra quem não sabe. Oh, é um café de caminhoneiro. O arroz de caminhoneiro. É o arroz. O cara pega aquela conchada de... Mas não é arroz. Aquela colchada de rebite, um feijão por cima, um bifão e um manda-bala ali. Faz parte. Claro. Não é drogas, é vida pra ele. Sim. Um dia parei num posto de caminhoneiros, até uma curiosidade. Pra observar no seu tempo ali, aprender. De jornalista. Não, na América, de jornalista. Parei ali e tal, por quê? Porque todo posto que atende caminhoneiros, que é exclusivo, assim, que tenha lugar, hotel pro caminhoneiro e tal, que tem os lugares pro... Tem travestis ali. Que tem travestis ali, que tem lugar pra você estacionar caminhões. Então você sabe, aquele ali é de caminhoneiro. A comida é muito mais barata e vem muito mais comida. Sim. Então você já sabe que ali é bom. Sim. Daí uma certa vez eu vi um... Dentro do restaurante... cheio de caminhoneiros, né? Porque você fica o caminhoneiro de longe, como já dissemos aqui. Exato, você já vê. Você vê a presença, o cheiro, o degradê. E eu, no começo da reportagem, não identificava muito. E via muitos comendo do lado de fora. Alguns encostados num caminhão, alguns do lado da árvore. Aí cheguei a perguntar pro dono do restaurante. Falei, viu, por que que não comem todos aqui dentro, sendo que tem lugares ainda pra sentar aqui? Porque eles não são caminhoneiros. Foi o que eu ouvi. Aí eles são chapeiros, ou são ajudantes. Então quer dizer que boleiros e chapeiros comem lá fora. É porque na realidade... Eles não tem lugar lá dentro. O que eles são servidos é o resto da comida dos caminhoneiros. Ah, entendeu? Que raramente sobra. Ah, mas às vezes sobra de dó. Não é porque ele tem fome, é porque ele tem que comer mais do que o chapeiro. Se ele comer menos, é uma insulta. É, exato. Entendeu? E outra coisa, o chapeiro já é acostumado a viver lá na... No baú, lá, é, lá na carcada. Ele não sabe como é comer num ambiente sentado fechado. Numa cadeira. Como que eu vou comer sentado numa cadeira? Ele não é acostumado com isso, entendeu? É verdade, é verdade. Então ali... Ou ele tá na pista comendo ou no baú. Ele precisa do vento batendo na cara ou o solzão ali trincando. É verdade. Ele precisa disso pra conseguir se alimentar. Na chuva. É, na chuva. Ajuda de digestão. Ele é arroz molhado pela chuva. Sopa na chuva. Exato. Infinito, né? Não acaba. Então, cara, é isso. É, mano, mas eu achei bonito isso. E você, obviamente, foi lá pra fora porque você não era caminhoneiro. Ainda. Sim. Exato. Muito bem. Muito bem. Acho que a gente abordou travesti que nem é o homem do saco. A todo momento a gente falava de travesti. Mas o travesti, coisa que passou meio por cima aí, é que eles também têm ascensão de travestis até chegar no traveco. Ah, isso é verdade. Ah, sim. Até dá pra alguém que tem um Iveco ou seja um juleteiro. Exato. Que daí ele pode pegar qualquer um. Mas porque daí ele vai ali receber a mais, porque ele vira aquele travesti de luxo. Não, o travesti pro juleteiro, ele paga pro juleteiro. Paga pro juleteiro. Não, mas quando é só Iveco. Só um cegonheiro. Quando ele é traveco, assim, sim, ele vira aquele travesti de luxo e começa a receber ali os R$3 por hora. Ele... Sim, ele já ostenta. Pra transar com o juleteiro, ele tem que pagar um valor simbólico de R$10 mil. Sim. Senão, pode. Exato. Só que daí também, puta currículo, já deu pro juleteiro. Já deu pro juleteiro. Ele recupera esses R$10 mil em 5 anos fácil. Por quê? Porque os outros caminhoneiros falam, se esse travesti deu... Para traveco. Um julieteiro. É. Se esse traveco deu para um julieteiro, quer dizer que o negócio é bom. Sim. Então vai todo mundo querer ir nele ali. E se chegar um travesti e dá para um julieteiro, ele vira traveco na hora. Na hora. Na hora? Na hora. Mas na hora. Mas já... aí é emitida a carteirinha, o sindicato já fica sabendo. Já é liberado pra dar pra donos do Iveco. Ele tem que pedir, ele tem que pedir uma autorização do sindicato antes de dar pro juleteiro. Ah, né? Sim, sim, claro, é, entrar em três vias. Aí o juleteiro tem que mandar uma carta falando que tá interessado, entendeu? Aí receber registro fotográfico, relato do juleteiro, porque senão qualquer um fala que fez um Romeu e Julieta ali. Normalmente quando você faz o sexo com o juleteiro, você já filma. Porque as pessoas compram pra ver. Falam, caralho, olha esse juleteiro, que foda. É tipo uma estrela de Hollywood fazendo sexo. E o chapeiro do juleteiro? Não, mas daí esse cara... Ele, não, ele é melhor que outros chapeiros, ou o chapeiro não, é tudo igual? Não, ele é um igual? Chapeiro. Mas chapeiro, ele pode chapeiro. Falar. O pra... boleiro, sim. Ah, o é, boleiro. O boleiro. Chapeiro, tá... chapeiro. Mas o chapeiro, ele pode falar, já atendi um juleteiro. Tem lógica, tem lógica. É, mas ele pode falar, já atendi um juleteiro. Os outros chapeiros vão falar, caralho. Mas o ele... resto da sociedade vai olhar pra ele. Não, o chapeiro, vai fuder. E o boleiro do juleteiro é melhor, então? É melhor que outros boleiros, é, né? Ah, sim, é difícil. Mas ainda come do lado de fora. Mas ainda, ah, ele, ainda, mas ainda é o boleiro. Mas ainda é o boleiro. Mas come do lado de fora na sombra da marquise ali. Então. E às vezes até dentro do caminhão do lado dele pode comer. Got the ways and means, and just won't let you be. Most of the cats that you meet on the streets speak of true love. Most of the time they're sitting and crying at home. One of these days they know they gotta get going. Oi! Oi! Todo dia quando eu pego a estrada, quase sempre é madrugada e o meu amor aumenta mais. Porque eu penso nela no caminho, imagino seu carinho e todo bem que ela me faz. A saudade então aperta o peito, ligo o rádio e dou um jeito de espantar a solidão. Se é de dia eu ando mais veloz. Capítulo 6 aqui do Manual do Jovem Caminhoneiro. É, frases de caminhão. Frases de caminhão, clássico. Frases de caminhão são lindas, porque a frase de caminhão, ela registra toda a sua... seu espírito de caminhoneiro ali. Sim. Se você é um caminhoneiro engraçado, você vai colocar uma frase engraçada. Se você é um caminhoneiro religioso, uma frase religiosa. Mostra a sua persona. É isso, ali. Mostra o seu caráter. Sim. Mostra o seu estado espiritual. Porque existem... E não tô falando daquelas frases impressas, não. É aquelas pintadas à mão no para-choque. Sim, escrito a pincel. É quase uma pintura da Capela Sistina, rapaz, a pintura de um para-choque de caminhão. Sim, tanto é que tem alguns que gira aquilo ali e troca a frase pelo qual ele quer naquele dia. Ah, é? Caramba! Vocês já viram ou não? Pensamento do dia. É, sim, pô, pensamento do dia. Facebook, é o Facebook dos caminhoneiros. Facebook dos caminhoneiros. E aí, você trouxe alguma frase de caminhão, Wesley Zop? Ela estaria no seu caminhão hoje? Eu acho que sim, ainda mais se o cara carrega muita coisa... Ele pode colocar isso daí. Ah, é? Que é, não buzine, sou maior que você. Então. Não, essa daí essa mostra... Não é uma ameaça nenhuma. Não. Ele só tá avisando. É o poderio. É. Porque às vezes o cara tá com a carga muito pesada, ele vai lento na pista, ele tá lento dentro da cidade. É, porque o caminhão nunca está lento ou rápido. O caminhão está na velocidade que ele quer estar. Que deve estar. Na velocidade certa. Ele é um espírito certa. Livre. Ele é um espírito livre. Então, não buzine, sou maior que você. Porque você tá indo pro trabalho, então você tem pressa. Ele tá trabalhando. Ele já está trabalhando. Ele tá sendo um deus ali. Talvez há 90 horas. É. Exato. Talvez ele veio do Ceará te trazer comida, filha da puta. E você tá buzinando. Buzinando pra ele. Sim, sim. E daí ele tem aquele, pra pessoas que buzinam, ele tem aquele botãozinho na cabine que derruba a carga no seu carro, né? Sem querer. Exato. Tava, não amarrei direito. Que é um peteleco lá de baixo que sai um pedaço de cano e vem, quebra seu para-brisa. Na realidade, dá um choque no chapeiro e o chapeiro joga. É, aí pode também ser. Pode ser. Não, dá um choque no boleiro, o boleiro dá um choque no chapeiro, o chapeiro joga. Mas isso pros mal treinados, que estão começando ali. Ele dá um choque no boleiro, o boleiro aperta o botão. Os que já estão treinados, já vê a buzina, já manda. Sim, já sabe o que vem. É. E, Pino, você trouxe alguma frase de caminhão aí? Eu não vim preparado, mas tem a do caminhão que eu tô fazendo um bico hoje em dia. Fazendo a chapelaria? É, que veio me trazer aqui, inclusive. Sim. É, na subida você me aperta, na descida nós se acerta. Oh, porra, isso daí é... É o caminhoneiro é visionário. Essa chega a ser filósofo. Cara, não, essa te coloca no seu lugar. Então, na descida eu desligo o motor, freia disco não funciona, filha da puta. Mas pra mim não vai acontecer nada. Pra mim não. Você e sua família, seus três filhos aí recém-nascidos, você vai ver como eles vão estar embaixo do meu caminhão aí. Quero ver você chorando. Porque o caminhoneiro não tem muito sentimento, né, cara? Não, ele não sabe o valor de família. Não, ele não tem esse valor. Ele tem, talvez, vida. Ele mata um boleiro por mês, bicho. Porra. Só porque o cara não deu aquela capinada no lote certo, entendeu? O chapeiro, então, nem se fala. Não, chapeiro pra ele é igual merda, né? A vantagem do chapeiro é que ele tá ali no atrás do caminhão. Se ele vê que o caminhoneiro já saiu puto, o cara corre e é livre. E corre em zigue-zague. Agora não. Corre em zigue-zague, senão ele pega no tiro. Agora o boleiro não, tá ali do lado, bicho. Não tem o que fazer. O cara trava aqui o pino, bicho. Dá um pino do lotinho. Ele trava o pino da porta aqui, cara. O boleiro vai fazer o quê? No máximo ele já pode começar com aquela diplomacia, tipo, não vale a pena. Não, o boleiro tá dentro da cúpula do trovão, cara. Não tem o que fazer mais. É o estado do mortes ali do negócio. Qualquer coisa, cara. O caminhoneiro, sei lá. Tá mal-humorado, vai matar o boleiro, vai jogar numa vala. Tanto que é mais light, igual a gente falou no começo, ser um chapeiro. É muito mais light que um boleiro. Nossa. Gabriel, você trouxe uma frase aí que estaria ou estará? Não, eu tenho uma frase que ficou tatuada em minha mente. Que uma vez eu vi uma frase de caminhão que era a seguinte. É, sogra é igual cerveja. Só quero gelado em cima da mesa. Tá vendo? Isso tá é bonito. Vendo? Isso é um isso cara... mostra... Não, mostra o desprendimento familiar. Não, mas também mostra o valor da sogra na família. Sim. E também mostra que ele gosta de beber, porque tem muitas sogras e quer cerveja pra caralho. Exato, é verdade. Exato. E ele quer todas mortas, porque pra elas... Pra eles, elas deveriam ser igual aos chapinhos. Chapas. Serem vermes que nascem no líquido da bosta. Da mosca que come bosta. É, talvez, se ele quisesse colocar essa frase pro mundo apenas dos caminhoneiros, ele colocaria sogra igual chapa. Mas só isso. É isso. É, mas daí só caminhoneiros entenderiam. Não, sim. Que ou não. Quem leu o manual do jovem caminhoneiro entenderia. Por mais que um ser humano odeie a sogra, não se compara a um chapa, não. Não fala isso, não. Senão o cara teria asco de casar com a filha, né? É verdade. Você não toca numa filha de um chapa. É, não toca. Não. Na verdade, eu acho que eles nem se procriam. Seu filho pode ser um chapa se você fizer isso. Você para e pensa, não. Por mais que você queira que seu filho seja caminhoneiro, você não pode pensar que ele vai ser chapa antes. Ele só pode virar chapa depois que você morrer. Não, na verdade, você... Ele nunca vai poder ser seu chapa também. Não, você emancipa o seu filho até ele virar caminhoneiro. Depois você volta a ser pai dele. Você nem se emancipa, você vai embora de casa, não, porra. Que filho? Cara, você acha que você assume algum filho, cara? O filho você deixou lá com a sua esposa. Ele só vira o seu filho depois de ser caminhoneiro. Exato. Aí você registra com 47 anos, 60. Exato. Se nem outro caminhoneiro registra antes também. É verdade. Porque a mulher só vê o cara a cada 30 dias, também nem sabe qual é o caminhoneiro. É. Parou o caminhão lá. Sorte delas foi um Iveco. Acho que chegou seu pai. Chegou alguém aí. Às vezes tá só entregando a entrega do submarino ali, mas já fica ali 3 dias e não foi mais embora. Come um feijão. É. Né? E a frase que eu trouxe é: Step, mulher, é sempre bom ter de reserva. Ah, é verdade também. Mostra bem a cultura dos caminhoneiros. Aqui, não, mas mostra também a cultura do quê? Do trânsito. Você sempre tem que ter um step preparado pra exato, você. Exato, caminhão. Caminhão deveria ter mais steps ou não. Mas por isso que tá falando, step reserva. Ah. Não é um. Ah, não é. São vários. É. É o mesmo tanto de mulher, é o tanto que ele deve ter de steps, talvez. Não, acho que ele não tem tanto steps. E isso também mostra que se ele não achar uma mulher, ele tem que ter um step, né? Ah, que é o chapa. Que é o chapa. Não, primeiro um traveco. Se ele não acha um traveco, aí vem o chapa. Exato, exato. Não, a obrigação do chapeiro é usar peruca. De, não, na hora de substituir. Não, aí, né? Senão não vai ser chapeiro. É, a pô, primeira coisa que o cara pergunta é, tem a peruca aí? Que cor que é as peruca? Tá embaraçada essa porra? É. Tá embaraçado, você já tomou uma costa. Que uma coisa que caminhoneiro gosta mais do que currar chapa é bater. É da costa. E é bater em chapa. É. Pega enquanto o tacão curra. De beisebol, bicho. Pega o tacão de beisebol ali e já quebra já três costelas do chapa ali. Já nem pisca aquela credinha. Porque pra ele vai correr de qualquer jeito, vivo ou não. É. Exato. Então, ainda meio morninho, o corpo tá bom. É, não, bicho. Tem três horas aí. Ou dá aquela cuspida quente, filho. Já. Ah, já satisfaz. Aquela gargalhada na água ali, um golpe no cu do cara. Já. O Wesley Zop, se fosse pra você dar uma dica aí pra jovens caminhoneiros, o que não pode faltar em uma boleia? Ah, é claro que é uma aquela garrafa térmica de 5 litros de café. Que não é uma garrafa térmica, não. É aquela de 5 litros. E de café. E de café. É, que pode ser uma garrafa de água. Mas não, com café. Mas café. Tem café dentro. É, a de água não é tão preocupante, porque você tem ela lá na carga, lá. Tem um barrilzinho com água ali que você pega ali. É. Tá. Então não se preocupe com bobagem. Então o café e o rebite são indispensáveis. E o que mais, vocês? O que mais? Talvez alguns... Mas antes, espere! Ah! É chegado o momento que todo ouvinte espera. É chegado o momento da pergunta polêmica! Não! É o momento onde Raul, o Pino lá do podcast Los Ticos, vai olhar no fundo dos nossos olhos e vai nos chamar de chapa. Fazendo a pergunta polêmica. Pino, qual é a pergunta polêmica? Cara, tem uma pergunta que eu sempre quis fazer pra vocês. Infelizmente não tem muito a ver com o tema. Não, não precisa ter. Não precisa. Mas eu tenho, principalmente pro Sr. Zop e o Sr. Ganso. Ah, não é só eu. Ótimo. Eu gostaria de saber se em termos de consistência, textura e sabor, um saco com uma bola tem muita diferença. Não, o sabor não muda. O sabor não muda. É. Mas a consistência... Consistência cai pela metade. Pô, parece que falta alguma coisa. Falta. Textura não me incomoda tanto, mas você não consegue fazer um 8 com a língua ali. Né? Exato. Entendeu? Exato. Não dá. Você não consegue fazer a famosa gargarejada angolana ali? É, não dá pra fazer. Não dá pra fazer. Usando tequila, não tem como. Com uma bola só você não faz uma nada. Uma bola só, você, no máximo, você faz um... Aquele... Tipo, vamos supor aqui, um aquaplay, assim, onde a bola vai pulando. Um aquaplay é legal. Mas daí, ou tipo, uma petecada com a língua. É, exato, é uma coisa. Falta alguma coisa, não é? E não... outro, mas e, o que ninguém percebe é que falta aquela confiança na gozada também. Ah, sem contar isso, é verdade. Então, na hora da gozada que você espera, fala, puta, vai dar aquela rajada. Bem tímida, né? Não, às vezes o cara tira essa corrente. Ah, não, parou. Não quero mais. Parou por quê? Não, pra mim tá bom. Não sei se é isso que eu quero. Não, deixa quieto. Não, mas como assim? Não. Como deixar quieto? É, daí. Então, às vezes você tá esperando o champanhe estourar no fim do ano. Trouxeram cidra vencida. Trouxeram a cidra da Barbie, cara. É isso que acontece. Então é isso. Então, às vezes, falta espuma nesse champanhe. Você nunca chegou a experimentar? Ainda não. Mas hoje... Pô, depois você dá seu parecer aí. Exato. Eu mando depois pro WhatsApp. Por favor. Você não tem o que falar até por falta não, de confiança, eu né? Eu gostaria de dizer que isso tudo é mentira. Afinal, tem que deixar minha propaganda positiva. Ah, sim. Não, mas sabor. Não, é negativo. Sabor não muda. Isso. Não é negativo. Não precisa ficar sem confiança, não, cara. Ah, é. E não era nem de você que a gente tava falando, não, cara. Falando em mono, um monobola. É, outro monobola, que não perguntou. Um meio saco. É, sim, muito bem. Então, essa foi a pergunta polêmica. O famoso raio, né? Que é meia bola. Sim. Gabriel Asbar. Eu. O que não pode faltar na sua boleia? Na minha boleia? Não, uma outra boleia, pra você ter duas boleias. Não ser monoboleia. Disse tudo, eu passo... Não, acho que o que não pode faltar na boleia é rebite, né, cara? Rebite, exato. Tem que ter. Café como, rebite. Como a gente disse, é o arroz do caminhoneiro, né, cara? Então, se faltar rebite, o cara é destronado. Cara, não, se faltar rebite, ele mata o boleiro. Exato. Pra ficar pilhado. Pra ficar adrenalina. Será que a polícia vai me pegar agora? Então não pode faltar. E joga o corpo na pista pra ver. Joga com o cartão dele. Né? Tomara que ninguém pegue. Pode faltar rebite, então. E também não pode faltar a arma do crime, né? Exato. Ah, sim. E, Pino, o que você acha que não pode faltar na boleia? O que, tá, cara, sei lá, ouviu isso aqui, passou no Enem aí, medicina, mas não. Descobriu que quer ser um jovem caminhoneiro a partir. Descobriu que ele quer ter glória, né? Exato, que não quer ser mais um médico. Curar pessoas. Curar médico é melhor do que curar pessoas, é currar. Se as pessoas não tiverem comida, ela vai morrer de qualquer jeito. Não adianta ser médico. Mais um advogado, cara. Não, o cara quer exatamente o que você falou, honra e glória, cara. Claro. O cara quer ser um deus entre deuses, cara. E talvez deus dos deuses ali. Pô, aí quando aí chegar no... É o ápice. No nível ápice ali de... Julieteiro. E aí? Eu acho que uma coisa que é muito importante você ter na boleia é o corote. Ah, sim. Aí você vai falar... Mas... Corote mesmo ou qualquer tipo de cerveja ali? Não, tem que ser corote... Tem que ser em grandes quantidades, porque você não vai usar ele só pra te entorpecer. Você até vai usar, porque de vez em quando... Você também é filho de Deus, tá, né? Você tem chapeiro pra matar, pra desestressar? Corote. Melhor que um corote com café. Não, claro. Já vai estar com café e com... Já mói o rebite ali, filho. Porra. Faz um chá de rebite. Melhor que leite com aveia. Muito melhor. Bota num sachêzinho. Mas ele tem ainda mais uma função importantíssima. Que é desinfetar travecos. Ah. Entendeu? Então você dá aquela tuchada no piroca e vai. Exato. Que todo mundo sabe que quando você tucha com corote, você não pega doenças. É verdade. Mata tudo, né? Mata tudo. Exato, né? É. Então é uma boa dica essa daí. Uma coisa que a gente não falou, mas todo caminhoneiro só bebe bebida quente. Não tem bebida gelada. Não, pra que gelada? Não, mas às vezes a pessoa pensa. Não, aliás. Garrafa térmica pra levar água gelada. Aliás. Não é que ele só bebe bebida quente, mas quando ele toma aquela água a 39 graus, lá pra ele é gelado. Ah, não. Porque ele já tá na boleia pra ali. Pra pessoas de fora vão não, achar que é quente. Pra ele tá refrescante aquilo ali. Exatamente. Pra ele... Falei, joga na cara. Porra, pra que tá tão gelado essa água que já mata o chapeiro? Né? Você pôs na geladeira minha água, filha da puta? Já mata o chapeiro. Mas tava do lado do radiador. Por isso tá tão gelada. Então, que ele só bebe bebida quente. Pra ele não é caminhoneira. Exato. Pra ele tá gelado ali. Quando não bebe mercúrio, esse tipo de coisa. Mas o que não pode faltar, Doug? Eu acho que numa boleia o cara também não pode faltar o seu taco de beisebol com prego na ponta, né? Ah, sim. Tá, tudo bem. Às vezes você quer matar o boleieiro, sim. Sim, 3 vezes por semana você precisa matar um boleieiro. Quer matar o chapeiro, apesar dele ser mais rápido que você? Às vezes você precisa matar o chapeiro pra mostrar pros outros chapeiros. Como e também pra mostrar que você consegue acertar um cara que anda em curva. Exato. Agora, às vezes, cara, você tem que mostrar respeito nas pistas, cara. E daí um taco de beisebol com prego nas pontas vai ser intimidador aí. E pra finalizar, Piro, que não pode faltar a vestimenta aí de um belo caminhoneiro? Cara... É difícil, porque um caminhoneiro que tem um chapéu ou um boné, dependendo da classe de caminhoneiro que ele é, e um caminhoneiro que tem um cinto bem possudo... E tá mostrando um cofre bem tingido? Mas o cofre não é nem tanto... É porque ele vai engordando, e você sabe que um caminhoneiro não pode comprar roupas novas, entendeu? Sim. Então a calça dele tá aberta e na metade da perna, quando ele já é um caminhoneiro foda. Ele é um caminhoneiro, ele não faz exercício. Não serve na bunda, não serve na bunda. Exato. Só entra na perna. Talvez uma camisa que não abotou e até o final. Pode ser isso, né? Entre nós, o caminhoneiro que já tá vestido dessa forma, com a calça que ele tá usando desde a época que ele era chapeiro, o cinto e o chapéu, ele não precisa de mais nada. Mas uma coisa que ninguém falou aqui também é que não adianta nada você ser chapeiro, você ser boleiro, você querer passar por esse estágio, dar o cu 15 anos, fazer chupisco e tal, se você não tiver pela no peito. Puta que pariu, você me fala isso agora, Wesley. Não... Porra, meu, mas eu tô há 15 anos. Mas existe. 15 anos, velho. Tenta esfregar a esmorgada no peito, ver se a testosterona do cara cresce em você, entendeu? Porque você tem que mostrar o pelo do peito. Você não pode tapar, colocar até o pescoço, botar até o pescoço. Você tem que botar até entre as tetas. Até o umbigo. A botada é só, eu só uso os dois botões de baixo. E o resto tem que ser pelo, tem que ser pelo. Você tem que tirar a camisa e parecer que você tá de pullover, rapaz. Mas tem que tomar cuidado com a esmurgada do julieteiro, porque pode nascer criança no abdômen. É possível. Ou pode quebrar a costela também. Né? Tá dependendo do chato, pressão, né? É, dependendo da pressão. É verdade. No acostamento, a noite chega, a saudade aumenta, agarrado no asfalto, se possível faro alto, pela marca dos 80. No calor da estrada. A camisinha furou. A pílula do dia seguinte não deu certo. Clínica de aborto Dr. Otávio Zop. Resultado garantido ou enxertamos seu bebê de volta. Muito bem, chegamos ao fim de mais um podcast aqui, que quer ser um julieteiro entre os podcasts, mas sim. Ainda não passa de um chapeiro podcastal. Pensei que você ia falar, ainda não passa de um cegonheiro, mas não, um chapeiro. Mas quem sabe daqui 30, 40 anos a gente chega lá. Quem dera um dia a gente tiver o tamanho do Los Ticos, cara. Exato, que pariu, exato. Mas tem que ter pelo no peito, Wesley. Muito bem, Pino, esse é o momento que você faz o jabá do seu podcast lá, seu jabá pessoal aí como chapeiro, e dá o seu tchau pro nosso querido ouvinte aí. Eu gostaria de falar que eu tô mandando currículos, porque eu não tenho pelo no peito, e... Pô, cara, eu perdi confiança, cara, ficou chateado. Eu tô sentindo que eu perdi as duas bolas aqui, eu não sei mais o que falar. Não, cara, não, cara... Se quiser, eu te empresto meia. Eu não sei mais o que falar. Vai lá no podcast Los Ticos, que eu acho que é legal. Tem endereço lá? Não? Tem, é podcastlosticos.com.br. Porque se o pessoal digita só eu Los Ticos no Google, Wesley, o que acontece? Aparecem homens. Homens... Mas tipo eu? Não, muito o pelo menos. Pelo no peito. Tem, são alguns com pelo no peito que podem ser caminhoneiro um dia. Mas que andam fazendo serviço de chapeiro, parece. Por enquanto, sim. Gabriel Asmar, é o momento que você dá seu tchau e fala as redes sociais para o nosso ouvinte. Então, como um exímio caminhoneiro, eu vou trazer para vocês as redes sociais. Sim, boa. Para você que quer acompanhar a gente no Facebook ou no Instagram, acesse lá, Lixo do Lixo. E para quem transporta e manja de arroba... Ah, boa. No Twitter temos o arroba Néctar do Lixo. E eu queria dar meu tchau para todos vocês. Tchau. E deu, ele queria e deu. É verdade. Igual o cu. É verdade também. Sim. Eu sempre me espelho em atos conhecidos. Wesley Zop, agora fale os demais contatos para o nosso ouvinte e dê o seu tchau. Muito bem. Temos também o e-mail, que é o autocríticas@chorume.com.br, BR com B de bola. Também temos o WhatsApp. Beriboleia. Beriboleia. Temos o WhatsApp, que é o DDD19 994955485, que você pode mandar algumas frases de caminhoneiro pra gente lá. Exato. Sim. Alguns contatos de travesti. Sim. E também temos o nosso grupo do Telegram, que é o Ouvintes Lameruxos. Muito bem. Entrem lá. Ah, e quero agradecer também a presença garbosa de Pino aqui, foi excelente. E tchau pros ouvintes. Então, gostaria de agradecer aí a presença do Pino, sempre é excelente essa chupada que ele dá, tá? Apesar de não ter pelos, vai ser um bom boleiro, pelo menos. É, boleiro ele consegue ser. Exato. Então, muito obrigado, querido ouvinte, até a próxima semana, onde o episódio aí, em homenagem ao Wesley Zop, sugeriu o tema aí, músicas para transar. Então, se você... Ele está doente de amor. Ele está doente de amor, está precisando transar e não... Tô numa seca terrível. E não ao som de Caetano Veloso Acústico 1956. Não é isso. Então, até a próxima semana. Tchau.